Começando Nerd Patriarca de volta e vamos falar dos blockbusters de 2018. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Catuaba com açaí é vida. Que filme será esse? Hoje eu tô aqui com o Everton. E 2017 foi melhor que 2018. Tomara que 2019 seja melhor que 2018. E hoje eu tô aqui com o Anderson. E apesar de eu não ter gostado de 2018, tem uns filmes muito loucos esse ano, cara, de explodir cabeça. Muito bem, eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio e dessa vez vamos fazer o episódio de Blockbuster de 2018. Lembrando que a gente coloca esse título Blockbuster 2018, mas não falaremos necessariamente só dos Blockbusters. Vamos falar de todos os filmes, vamos falar dos filmes que saíram em 2018, o que a gente assistiu, os principais filmes, outras indicações que alguém assistiu aqui quiser comentar. E lembrando que durante o ano de 2018 a gente gravou vários podcasts e filmes que foram lançados de franquias ou filmes de heróis, que a gente tem um podcast próprio para os filmes de heróis da Marvel DC, então esses não vão entrar nesse podcast. Todos os outros filmes que a gente assistiu, os blockbusters, os principais, vão ser comentados. A gente vai começar lá em janeiro, vai terminar em dezembro. O podcast é meio longo, mas vai valer a pena, que tem muito filme bom esse ano. Não tem muito filme bom esse ano, pelo menos eu não achei, mas tem filmes bacanas pra gente comentar e discutir. Eu acho que vai dar uma boa discussão. Bem, janeiro, nos dois primeiros meses do ano, a gente tem aquele evento cinematográfico, uma premiação conhecida chamada Oscar. Então a gente tem vários filmes que eles aparecem ali na época do Oscar. A maioria deles tem lançamento no Brasil posterior ao lançamento no cinema americano, né? Normalmente quase todos esses filmes saem um ano antes, né? Nos Estados Unidos, nos festivais e tudo mais. Depois eles chegam no cinema e eles começam a chegar em bolos. Realmente são vários por mês. Então janeiro e fevereiro tem vários desses filmes. Em janeiro, eu acho que de blockbuster a gente tem uma continuação de uma franquia que tem um sucesso, que tá esperado, que é Maze Runner, A Cura Mortal. A gente, acho que é o terceiro filme da franquia, chegou em janeiro. E a gente tem um filme da Pixar, que é Viva a Vida é uma Festa, que também é um filme que ganhou Oscar e também foi um dos filmes, assim, que mais fez bilheteria ali no mês, né? Um dos principais lançamentos. Também tem outra animação, o Toro Ferdinando, que é do Saldanha, né? Do famosíssimo diretor de animação brasileiro, que trabalha nos Estados Unidos há algum tempo. Dos principais filmes do Oscar, os que saíram em janeiro, a gente teve o Três Anúncios para um Crime, o The Post, que é o do Spielberg, Me Chame Pelo Seu Nome e o Destino de uma Nação. Se eu não me engano, foram esses quatro dos filmes indicados a melhor filme no Oscar que saíram em janeiro. Teve mais algum filme? Teve Sobrenatural, Última Chave. E lembrando que é terror e eu não posso esquecer, senão o Ivaldo vai me agredir. É, também é uma franquia, né? E saiu esse novo filme de terror. Enfim, o que vocês assistiram? O que vocês querem comentar desse mês de janeiro? Tirando a questão da agressão física, pode ficar tranquilo, porque Sobrenatural, A Última Chave, espero que seja de fato A Última Chave, porque já deu o que tinha que dar essa franquia. O filme tá muito raso, é repetitivo, eles já estão usando mais do mesmo, não tem muito diferencial. E uma coisa bizarra, tipo, a personagem principal, pô, já é o terceiro, quarto filme que ela exorciza, mata, enfrenta entidades macabras, e nesse filme ela tem um medo como se fosse a primeira missão da vida dela. Tudo bem que você entende que ela tá enfrentando o perigo que deu, assim, a primeira coisa vamos dizer assim, amaldiçoou ela na infância, que pegou ela na infância, que traumatizou ela desde a infância. Tudo bem, mas sei lá, acho que já tá pra... acho que a gente já tá meio que calejado desse filme aí, já sabe que ela é experiente. Então vim com medinho à toa, assim, não recomendo muito não. Eu não assisti Sobrenatural, Última Chave. Eu acho que é o terceiro filme dessa franquia, né, Ivaldo? Se eu não me engano, acho que é o terceiro. Eu assisti os primeiros, eu gostei, eu lembro de ter gostado desses filmes. Sim. Só que esse terceiro eu não assisti. Eu vou dizer que dos filmes de janeiro, que eu destaco, que eu gostei mais, foi o que realmente fez mais barulho, que é Viva, A Vida é uma Festa, ou Coco, que por motivos óbvios não ficou Coco no Brasil, né? Claro, né? Porque a quinta série não ia perdoar nunca o nome desse. Não ia dar. É, eu gostei bastante desse filme. A Pixar, mais uma vez, pra mim, acertou muito. Cara, eu vou te falar assim, eu vi o filme, eu gostei, porém, eu não achei essa Coca-Cola toda que todo mundo andou falando por aí. Nossa, o melhor filme que a Pixar já fez. É um filme muito bom, de fato, é muito bom. Mas, pra mim, não chega nem aos pés de, por exemplo, Up ou Toy Story 2. Por exemplo, Wall-E. também pessoalmente. Acho. Mas é um filme muito bom, cara. E, assim, essa lista de janeiro é sempre, ao longo do ano, parece que é a melhor lista, né? Porque são os filmes que chamam mais atenção, chegam no Brasil por causa do Oscar, a gente tem mais facilidade de ver. Mas, dentro desses citados, cara, o que eu mais gostei, de fato, foi Três Anúncios para um Crime, cara. Que é um filme, assim, ele tem uma cadência devagar, mas ele não é um filme parado. Ele vai se construindo com calma. E é um filme que entrega uma história e as atuações desse filme todas, cara. Desde a pequena do Woody Harrelson até a principal da Frances McDormand, todas as atuações desse filme são sensacionais, cara. Então, isso faz a gente lembrar do Oscar que ela ganhou no começo do ano e que o Sam Rockwell ganhou como protagonista também. As então, atuações foram lembradas, né, na premiação, são, né? São fodas demais, cara. Esse filme, pra mim, foi o melhor filme de janeiro. E lembrando, eu esqueci um filme do Oscar que foi o que eu assisti desse mês, que é Artista do Desastre, que também... Muito bem, cara. Que é muito bom, cara, que é do James Franco. Pra mim ele só tem um problema, assim, ele se perde um pouco do meio pro fim ali. A transição entre o segundo e o terceiro ato, ela é muito acelerada. Tudo bem que a gente sabe que o filme ele conta um grande período de tempo em 2 horas ali, mas os 2 primeiros atos, eles são contados de uma forma que você entende. A transição do segundo pro terceiro parece que aconteceu da noite pro dia, foi muito rápido, faz a gente comprar a passagem de tempo, sabe? E mostra lá. O único que eu assisti também foi esse daí. Muito pela história realmente bizarra do The Room e do Tomiazo, né, cara? É muito louco essa história, mas é muito legal essa história, por sinal. É bem legal, na verdade. É só esse finalzinho que ficou meio arrastado, mas de resto o filme é muito bom. E eu achei que o filme ia ser mais comédia, assim, do estilo do James Franco e a patota, mas não foi não, cara. Ele contou bem a história, sabe? Cara, e ele tava muito bem, cara. Mano, igualzinho. Às vezes dói falar isso de um cara como James Franco, mas ele realmente tava muito bem, cara. Não, e ele arrebentou, velho. Ele arrebentou. Em compensação, o irmão dele continua sendo merda, cara. Ah, ele fez o feijão com arroz, né? O que ele consegue fazer, nossa, né? Ele é muito fraquinho, cara. Na boa. Não, se você coloca os dois ali, realmente você tem uma discrepância muito grande, né? Na atuação. O James Franco, ele virou o Tomiazo. É impressionante que ele fez os trejeitos exatamente igual o cara. Mas... é um personagem, né? Uma pessoa, mas é um personagem, né? Aqueles caras que você não sabe como existem. E eu ficava assistindo o filme e ficava perguntando. Caralho, velho. Isso não é real, velho. E não é possível que essa é a vida do cara, velho. E assim, cara. O James Franco, ele parece aquele cara que se você pressionar um pouquinho mais, ele entrega alguma coisa melhor, entendeu? Ele parece um cara mais desleixado com o próprio trabalho do que um cara que é puramente ruim. O irmão dele não tem mais jeito, cara. Tem alguns atores que eu digo que eles nem sempre fazem boas escolhas, né? Nem sempre estão em filmes bons. Todo ator deve ter seu filme ruim, né? Mas o James Franco é aquele que vai do céu ao inferno, né? Tem esses atores que variam muito de filme muito ruim, que eles vão muito mal, e filmes muito bons, que eles vão muito bem. Eu acho que o James Franco é um desses atores. Complementando o que o Vinícius falou de animação, cara, vou ser sério com vocês, o filme do Toro Ferdinando eu gostei pra caralho, cara, eu achei muito bom. E o engraçado é que ele tem uma premissa muito simples, cara, chega a ser bizarro o quanto esse filme é básico. É a porra de um touro que não quer brigar e sei lá, gosta de flor, gosta de brincar, gosta de carinho. Ele é baseado numa história bem antiga, cara, acho que 1900 e bolinhas e tal, sei lá. É uma história bem antiga, não sei se foi uma animação ou um livro, mas ele é baseado e o Saldanha pegou e fez essa animação. Muito boa, mano. Eu gosto dessa exatidão de datas do Vinícius. Eu li alguma coisa, mas não decorei a data também. Seria demais pra minha memória. Não tô lembrando. Eu vou ter que lembrar de todos os filmes do ano num podcast só. Imagina se eu vou lembrar da data do filme que foi baseado. Meu, jamais. E assim, o filme é bem simples. Você vai de mente aberta. Você já sabe que você vai esperar uma animação bem básica, meia bobinha. Mas, cara, quando você vai, tipo, de cabeça aberta mesmo, mano, você se diverte muito. E ele mantém bem a... Porque eu gosto muito de Rio, do Rio. O primeiro quanto o segundo, gosto do Era do Gelo, mais os primeiros, assim, acho que o terceiro já começa com o terceiro, acho que tem um quarto também, né, não lembro agora, mas eu gosto bastante do jeito que o Saldanha faz esses filmes de animação. E o Toro Ferdinando, pelo que você tá me falando, mantém bastante, né, do estilo dele. Sim, exato, cara, é bem legal. E são bem diferentes, né, por exemplo, a gente compara o Viva com o Toro Ferdinando, são animações bem diferentes, né, cada um com sua característica. O engraçado é que eu concordo com o Anderson, eu assisti Viva, achei o filme bom pra caralho, mas eu não sei, alguma coisa, achei legal, mas beleza, legal, ponto final. Agora o Toro Ferdinando, é isso, o Anderson falou tudo, eu não me conectei tanto com o filme. Agora o Toro Ferdinando, que é um filme bem bobo, bem básico, mas tem umas ideias interessantes, tem umas indiretinhas legais, cara, me comprou completamente, é questão de conexão com o filme mesmo. É bem isso, eu não assisti o Toro Ferdinando, mas o Viva eu gostei bastante, mas, por exemplo, comparando com outros filmes da Pixar, como o Anderson comentou, realmente é abaixo. baixo, né? Mas é muito bom e eu entendo o porquê de tanta gente ter assistido, tanta gente ter falado bem. Eu, visualmente, eu acho ele tão bom quanto os outros. Eu acho que é a história que não é tão boa, mas visualmente é absurdo Viva. O que eu vejo a galera falando é muito assim: nossa, que história maravilhosa, que história fantástica, não sei o que. Cara, essa história a gente já viu outras vezes. Eu acho que a galera, ela confunde uma história bem contada com uma história que é feita pra você se emocionar, entendeu? Total, mano, total. Então, esse filme, Anderson, esse filme... É uma história que ela tenta, ela pega algumas pessoas exatamente assim, na questão da emoção, cara. Quando você consegue assistir o filme desprendido disso, cara, você vê que sim, que a história é uma boa história, mas não é tudo aquilo. Tem histórias melhores dentro da Pixar. Não teve uma animação recente que foi bem parecida com Viva? Só que era um estúdio aleatório, não sei o nome do... Não sei que filme que é exatamente. Festa no Céu. Festa no Céu, exatamente. Boa, Ivaldo, boa. Esse filme me lembrou, o Viva me lembrou muito Festa no Céu. Só que eu gosto muito, muito de Festa no Céu. E como eu já assisti mais de uma vez, eu acho esse filme foda pra caralho. Então é o que o Anderson falou, tipo, eu assisti o Viva, achei muitas semelhanças e não me apeguei tanto ao filme, porque eu já tenho meu apego emocional pelo Festa no Céu. Não que eu não poderia não gostar de outro filme, mas como é uma história semelhante, então meu apego por Festa no Céu se manteve e o Viva se manteve como um filme bom, só que não me apeguei tanto. É, cara, e o Viva, ele tem um problema, assim, não chega assim, nossa, ó, que vai denegrir o filme, vai piorar o filme. É que a partir do meio, mais ou menos, você já sabe como vai caminhar a história. Você já sabe quem é clássico, você já sabe que tem aquela pessoa que você não esperava, ela vai sofrer a redenção dela, aí aquilo que todo mundo tinha o foco de ser o grande herói do filme, na verdade se revela outra coisa. Up fez a mesma coisa, é a admiração do nosso personagem por uma pessoa que tá há tantos anos lá desaparecida, você descobre a pessoa e descobre que no final a pessoa é meio escrota, quer dizer, é uma repetência daquilo que a gente já viu em outro filme, sabe? Então, isso a gente pega no meio do filme, então isso derruba um pouco o filme pra mim, porque enquanto o Up, ele trabalhou de uma forma melhor, doeu mais, eu acho, essa questão, Coco, eu assisti e falei, ah, já sei o que vai acontecer daqui pro meio do filme, mas eu vou ver, porque visualmente o filme é lindo, isso aí é inegável. Nossa, tem umas tomadas que são absurdas, cara. Sim, demais, mas é que a gente passa a ver algumas repetições da Pixar, coisa que ela não fazia até alguns anos, sabe? Sim. Ela sempre trazia muitas ideias originais, muitas coisas novas, e agora a gente vê que ela ainda traz filmes bons, mas algumas ideias já vão se repetindo, sabe? É, então, gente, tá tudo muito bom, mas vocês me permitem, me dão licença aqui, eu vou descer um pouquinho a escada, porque eu tenho um questionamento a fazer. É, alguém lembra o nome, o protagonista do Maze Runner? Lá, sei lá, eu vou chamar ele de Pablo. É Brian... De Pablo. Ah, não, Brian. Do ator? Do ator, ator é Brian alguma qualquer coisa. Não, quero o protagonista. Não, quero o Brian. O Brian, foda-se. O Brian, vai chupar um canavial de rola. Caralho, como é que você tá numa porra do mundo apocalíptico do caralho e você pega, faz toda uma equipe, movimenta todo um pessoal sabendo que tem risco de morte pra todo mundo pra resgatar seu amiguinho japonês? Ah, mas é isso? Eu não vou mentir, eu não assisti a Maze Runner Cromortal, mas eu gostei dos dois primeiros. Podem me ofender, mas eu gostei dos filmes. Não, não, eu também, eu gostei, eu concordo. O primeiro filme é muito bom, legal, aquela ideia diferenciada. O segundo, beleza, se acompanha bem, é o acontecimento dos fatos, a conclusão de muita coisa, aparecem coisas novas, beleza. Mas esse terceiro, cara, é umas ideias tão aleatórias, cara. Como é que você me arrisca um monte de coisa importante pra salvar um personagem só? Tudo bem, eu entendo, ele é um amigo, é um cara importante, faz parte do grupo. Mas caralho, você vai botar em risco um monte de outra coisa que pode ajudar um monte de outras pessoas pra ter uma solução, pra correr atrás de um resgate suicida da porra. Sem contar que esse filme, ele começou a ter muita forçação de barra, sabe? Muita coisa acontecendo pra ajudar o protagonista aqui, pra ajudar o protagonista ali, forçado, assim. Então já começou a cagar, velho. Não sei. Tiveram que ajudar ele mesmo, porque ele quase morreu, né? Ah, várias vezes. Não, quase morreu de verdade na gravação do filme. Esse filme teve muito problema na gravação. O Dylan O'Brien teve um acidente grave, se ferrou de verdade, atrasou meses o filme pra poder concluir. Teve impacto na história. Por isso que chama Cura Mortal, cara. Quase morreu, foi pro hospital. Mas ele se fudeu de verdade nas gravações desse filme. Mas esse aqui já começou a descer a escadinha, cara. Já tá meio esquisito esse filme. Já não foi tão bem, não. Pô, então eu quero fazer um contraponto, então, ao Ivaldo, cara. Já que o Ivaldo desceu a barra, eu vou trazer ela de volta pra cima. É um filme que saiu esse ano e eu não vi ninguém falando, pouquíssimas pessoas falando, que é Sorry to Bother You, cara. E é um filme que mistura comédia com ficção científica, com alguma pitada de suspense. E, cara, é um filme muito louco. Assim, você começa a assistir o filme, daqui a pouco, se você piscar, você não tá entendendo mais a história. Mas é um filme tão bem feito e tão divertido, cara, que eu me peguei vendo esse filme uma segunda vez pra pegar algumas coisas assim da história. E infelizmente passou batido aqui, né? Porque pra variar, filme que não sai em muitas salas, cara, ninguém vê. Eu tinha visto só o trailer desse filme, porque eu tava assistindo Atlanta e é com um dos caras do Atlanta, né? Da série. Aí eu vi esse trailer, eu achei bem interessante, só que eu não cheguei a ver o filme. É, cara, e tem a Tessa Thompson, tem tem o... Steven Yeun, né? Do, o Glenn, Steven Yeun do Walking Dead, exatamente. Walking Dead. É, então... Eu também cheguei a ver o trailer desse filme e não entendi nada no trailer, enfim. É, mas... tem o Armie Hammer, sei lá o nome dele. Mas foi, foi um filme que foi muito bem de crítica, assim. Então, cara, é um muito filme alta muito no Rotten e realmente ele... É, ele só tem um pequeno problema, assim. É, não querendo soar elitista nem nada, mas você tem que ir com a cabeça preparada pra ver esse filme, cara. Dá pra você, sei lá, por exemplo, você ver um filme igual você assistiu o Touro Ferdinando, você consegue assistir, mas não precisa ficar 100% ligado, sabe? Você consegue assistir mais relaxado. Esse filme, se você piscar, você perde. Você começa a viajar e não entende mais nada da história. Mas é um filme muito bom. Realmente, esse filme, não sei nem se teve sala no Brasil. Será que teve? Deve ter tido aqueles cinemas menores, assim, em uma semana de exibição, né? Essas coisas, né, que acontecem. Porque realmente esse não foi nem comentado, assim, por aqui, né? Eu vi muito por sites gringos que comentaram muito bem desse filme. Tanto que a gente tá falando Sorry to Brother You, porque não deve ter nenhuma uma tradução, né? Acho que não, cara. Bem, vamos pra fevereiro? Fevereiro, a gente tem... Pra começar, a gente tem Pantera Negra, que é o filme de fevereiro, é um dos principais filmes do ano, uma das maiores bilheterias do ano. A gente comentou no podcast de filmes de super-heróis. E esse é o principal filme do mês de fevereiro. Só que também a gente tem estreias dos outros filmes que concorreram ao Oscar, dos principais lá. A gente tem o grande vencedor do Oscar de 2018, que foi A Forma da Água. Aí a gente tem Lady Bird, tem Trama Fantasma e tem Eutônia. Esses foram os principais filmes do Oscar, né? Confere. A gente tem também... a finalização da franquia 50 Tons, a gente tem 50 Tons de Liberdade. Cara, touch me like a do. Ai, fica aqui meu questionamento. Essa franquia acabou, mas será que vem mais por aí? Porque essa merda já era uma fanfic de Crepúsculo, quer dizer, então assim, o caminho tá aberto pra vir mais merda, sabe? Provavelmente, porque fez bilheteria. É, eles vão inventar alguma coisa. Eu sei que no livro eles fizeram um livro já, do ponto de vista do principal. Ah, enfim, tem material pra eles fazerem mais. Eu não sei se os atores vão querer continuar essa porcaria aí, né? Eu acho que já... 50 Tons de Abstinência. Vai ser um filme onde ela não vai querer dar pra ele de jeito nenhum, mesmo ele batendo nela. Isso não é abstinência não, Ivaldo, é castidade. Em 2017, a gente comentou de poucos filmes na Netflix, mas em 2018 isso aconteceu muito mais. A gente tem a Netflix lançando vários filmes originais, né? E eu acho que a gente tem dois que destacam em fevereiro, que é Verônica, que é um filme de terror, e tem Aniquilação, esse com um grande elenco. O que vocês assistiram em fevereiro? Vocês gostaram ou não gostaram? Ah, eu assisti Verônica, cara. Verônica, filmezão de terror. Que surpresa, você assistiu um filme de terror? Não, você acredita? Olha só. Não tem muita novidade no filme, só que a forma que eles apresentam os jumpscares e alguns pontos específicos do filme são muito bons. Você se interessa pela história, mas um marco desse filme, assim, um negócio que eu falo, caralho, vale a pena assistir, que vocês vão ter o apego com a personagem, é a forma como eles apresentam a Verônica. Como ela cuida dos irmãos, todo o carinho que ela tem, toda a responsabilidade que ela tem, como o filme constrói ela referente à família e tudo que vai acontecendo com ela, a preocupação que ela tem em proteger os irmãos. Então você se apega muito à personagem dela, então isso te dá uma sensação boa assistir o filme, entendeu? Você não se importa se o jumpscare não é tão assustador ou se o monstro não é tão bem feito, mas você se apega tanto com a personagem que aquela situação de perigo te faz se preocupar, ficar tenso por ela, entendeu? E isso é um acerto do caralho do filme, cara, eu recomendo. Já que você tá em Netflix, eu vou falar que eu não assisti Verônica, mas assisti Aniquilação. Eu assisti bem logo quando saiu, que é um filme que é protagonizado pela Natalie Portman, tem a Tessa Thompson, tem quem mais? Oscar Isaac, tem uma cacetada de gente que é baseada num livro, né? Que foi um livro que vendeu muito bem. Eu lembro dele aqui quando eu ia nas livrarias, né? No destaque ali, como um dos mais vendidos. Que é uma ficção científica que eu gostei bastante. É, eu acho que é um filme que traz muito... Uma ficção científica de horror cósmico. Traz muito do que o Lovecraft escreveu ali no... A Cor Caiu do Espaço. Tem bastante disso. É um filme que não vai agradar todo mundo, porque ele é um suspense, ficção científica. Tem até terror, mas não é jogado, assim. É mais... Às vezes até psicológico o negócio. Mas eu gostei. Eu achei um filme muito bonito, muito bem feito, as atuações foram muito boas. Tem umas cenas bem legais. Tem uma cena lá do monstro, lá do lobo, do urso. Não sei se alguém assistiu o filme, mas tem uma cena lá que é muito boa. Essa cena é do caralho. Essa cena é muito foda. Mas é um filme que eu gostei bastante. E tá no Netflix, tá fácil pra assistir. Ah, mano, eu também assisti. E eu lembro que quando. A gente assistiu praticamente na mesma semana. Eu até escrevi um comentando pro site site, tá lá no Nerd Patriarca, comentando que eu escrevi do Aniquilação. Exatamente. Eu não me apeguei tanto, por algum motivo bizarro, porque eu gosto de Shark Nado versus Shark Thompson lá, e até porque que esse filme não me impressionou tanto. Mas eu não sei se é porque ele é um pouco mais lento, eu não sei, eu não me apeguei tanto a ele, mas eu concordo plenamente com você. Eu reassisti, comentei pra você esses dias, pra tentar mudar minha opinião, pra tentar ver com uma outra ótica e tal, e realmente, cara, os efeitos visuais do filme são muito bonitos, e sim, tem situações tensas pra caralho, como você mencionou, aquela do urso é foda, é muito tensa aquela situação, mas mesmo assim ainda tem muita coisa que, sei lá, como ele deixou aquele mistério aberto, não sei. O final do filme é meio complicado de digerir, né, não é todo mundo que vai comprar aquilo, é bem, bem cabeça, vamos dizer assim, né, bem diferente, mas como um todo eu gosto do filme, gostei. Legal. E outro filme que eu assisti agora nos filmes do Oscar, talvez o grande vencedor do Oscar, A Forma da Água, eu assisti o filme do Del Toro, o filme que ele fez pra ganhar o Oscar. Sim. Eu gostei, mas não gostei tanto, eu vou falar a verdade. Cara, eu vou te falar real. Eu me apeguei ao filme, acho que é que nem o Anderson comentou com o Viva, eu não me apeguei muito ao filme, sei lá, eu não me senti muito atraído pelaquela história. O filme é visualmente incrível, muito bonito, tem toda a estética do Del Toro, a história é bonita, as atuações são incríveis, mas não me comprou totalmente, assim. É, fotografia, trilha sonora, atuações, cara, tudo show, nota 10, mas é uma Bela e a Fera com algum monstro marinho, whatever, que não, mas, citado, não, que é da Amazônia. Não é uma história totalmente nova, né? Não que eu queira só filmes com histórias totalmente novas, mas essa é bem, assim, tem uns clichês, outras coisas que a gente assistiu, né? Mas toda pela ótica do Del Toro, né? É, cara, e nesse tipo de trabalho, eu acho que o melhor trabalho do Del Toro ainda é o Labirinto do Fauno. Então, se alguém quer uma história que tenha esse tom de meio de conto de fada, essa coisa assim, eu recomendo mais o Labirinto do Fauno do que A Forma da Água. É, cara, é um filme absurdo, maravilhoso. A Forma da Água é um filme pra Oscar mesmo, cara. Não, ele fez esse filme pra ganhar o Oscar, né? É. Feliz um diretor como o Del Toro ter ganhado o Oscar de melhor filme, que ele é um diretor fora do que o Oscar costuma premiar, né? É, só que nos últimos anos não, porque nos últimos anos quem tá ganhando os Oscars são só os mexicanos, porque o Cuarón ganhou, o Iñárritu ganhou mais 2 anos, aí agora o Del Toro, quer dizer, nos últimos anos o Oscar de diretor só vai pro mexicano. Em 2019 o Cuarón pode ganhar de novo. Tomara, porque esse filme Roma tão falando bem pra caramba, eu ainda não vi, mas assim, tomara que os mexicanos ganhem pro Laranjão lá não ficar nem um pouco feliz, cara. É verdade, cara. Mas esse foi, como foi o vencedor, foi o filme do Oscar que eu assisti no mês de fevereiro. Foi A Forma da Água, que eu quis ver muito pelo Del Toro, muito pra saber por que é o melhor filme, né? O prêmio de melhor filme. E eu gostei, mas não gostei tanto, assim. Eu gostei mais de outros filmes dele. Gostei mais de Blade 2. Mentira. Mentira, eu gostei mais da Forma da Água. Cara, mas é que realmente, esse ano foi um ano meio complicado pra você falar assim, nossa, o melhor filme, cara. Eu acho que ele acabou sendo eleito o melhor filme porque não era o melhor filme, era o menos pior, sabe? Saindo desse mês de janeiro e fevereiro, que tem muito filme lançado por causa do Oscar, a gente chega no mês de março, os filmes do Oscar passaram, e a gente tem alguns lançamentos. Acho que os principais blockbusters que saíram em março são uma nova adaptação de Tomb Raider, do famoso game, teve mais uma adaptação agora com a Alicia Vikander, vivendo a personagem, a Lara Croft. A gente teve o Spielberg de novo, ele tinha lançado o The Post, que é um filme que concorreu ao Oscar, que é bem os filmes que ele faz pra concorrer ao Oscar. Agora ele lançou um que, pra mim, é a volta do Spielberg ao jeito clássico que ele fazia filme, que é Jogador Número 1, que a gente gravou um podcast exclusivo só sobre Jogador Número 1. E a gente também tem uma continuação de um filme do Del Toro, Círculo de Fogo, A Revolta, né? Pacific Rim Uprising. Ah, cara, não precisava, não. E a gente tem um filme da Disney grande também, que é uma dobra no tempo. Grande? É, porque é da Disney, tem dinheiro, mas... É, tem dinheiro, é um blockbuster, tá, né? De qualidade. Blockbuster, é. E o que vocês assistiram? O que vocês gostaram? Só pontuar um negocinho, eu não assisti o Círculo de Fogo, A Revolta, porque desde o trailer eu falei pro Vinícius, esse filme vai ser uma merda. Você não perdeu nada. E eu acho que todas as opiniões que eu escutei me confirmaram isso, então é um filme que eu me nego a assistir, porque eu gosto muito do primeiro, então eu não vou assistir esse segundo, cara. Olha, eu acho que dos filmes que eu assisti, eu acho que ele é o pior, dos dos filmes que eu assisti esse ano, não, o Círculo de Fogo. Olha, ele é pior que Venom pra mim. E não, não é, é pouco, é pior, ele é muito pior que Venom. Não é pior que Venom, mas é pior. É pior que Venom. As cenas de ação desse filme são boas, cara. Eu vou ter que concordar que esse filme é pior que Venom. Mas o roteiro não tem sentido, cara. É horrível. É horrível. Mas incomoda, cara. Sabe quando incomoda? Você fala, não é possível que isso tá acontecendo. Sim, eu assisti assim. E esse filme, ele faz uma coisa que eu acho pra mim um pecado mortal, cara. É você tirar Rinko Kikuchi da tela. Puta que pariu. Essa mulher tinha que ficar 90 minutos no filme, cara. Ela é um colírio pros olhos, cara. Ela não pode ficar fora, aparecer e morrer do nada no filme. Segundo o erro fatal dessa merda desse filme, eu não sei se o cara que deu a ideia desse filme assistiu muito Transformers, porque ele achou que pra o filme ficar legal tem que botar adolescentes e uma menina lá que monta Jaggers usando pasta de dente e chiclete. Caralho. Pô, se liga. Meu, eu acho que quem fez esse filme não assistiu primeiro, porque o peso do filme era você ver aqueles soldados de guerra. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Comparado ao primeiro filme. Eles com certeza eles levaram pro lado do Transformers, principalmente desses últimos, que já são uma bosta e quiseram fazer alguma coisa parecida, uma coisa, sei lá, mais jovial, vamos dizer assim. O filme é, por exemplo, o Pacific Rim, ele é todo bem escuro, um filme que tem as batalhas noturnas na sua maioria. Nesse é tudo durante o dia e tal. E esse, o Pacific Rim, é, o Círculo de Fogo, a Revolta, esse, é mais um desses filmes que tem bastante esse ano, que são parcerias com grandes produtoras chinesas, né? Porque a China agora é um dos mercados mais fortes, talvez que dê mais dinheiro pras produtoras. Os filmes estão fazendo muito dinheiro. O Pacific Rim é um desses filmes que tem muitos atores chineses, tem locações na China, e isso acontece em alguns filmes durante esse ano. Filmes grandes, com grandes atores. Mas isso explica também essa fascinação de destruir o Japão, né? Que é o grande filme olhado da China. E conseguiram, né? É, não, conseguiram ir muito bem, né? A partir do momento que os kaijus aparecem, sei lá, faltando 40, 30 minutos pra terminar o filme, eu já não sabia mais o que passar. Não, peraí. Você... Começou com aquela história do cara que ele viveu tanto tempo com o cérebro de um kaiju, não sei o quê. Ah, ele vai ser possuído pelo kaiju. Cara, isso aí é manjado desde que cinema é cinema, cara, sabe? Na hora que apareceu isso, eu falei, ah, tá bom, já sei o que vai acontecer no resto. Cara, então, eu assisti. Eu só queria cenas de ação legais, cara. E algumas cenas eu gostei, mas as do final, envolvendo aquela turminha em altas aventuras de malhação, aí, cara, azedou demais, cara. Nossa. Já começa, eu tava no cinema, eu assisti essa porra no cinema. Já começa com os caras chegando lá, aqui é a base dos Jaggers, os melhores dos melhores. Aí mostra os Jaggers, e a menina, nossa, o Chewbacca Blaster, nossa, o Thunderfucker. Aí você fala, caralho, um monte de Jagger, um monte de gente, um monte de soldado. Não, realmente, aqui é um lugar super mega protegido, aqui é a base dos Jaggers. Caralho, o vilão me manda 3 robôs alienígenas que destrói a base inteira em 3 minutos. Aí os caras decidem a moda caralha, que não, a gente pega aqueles robôs ali, ô doutor, você consegue amarrar um foguete no meu pé e... eu preciso voar mais rápido? Cara, não, imagina, tranquilo, a gente pega umas pedaços aqui e monta os Jaggers. Aí que nem o Anderson falou, me chega na porra, você espera o filme inteiro pra ver os Kaijus, quando vai lutar com os Kaijus, chega lá os Power Rangers, os caras tudo adolescente, mano, a gente vai quebrar a cara desses monstros, caralho! Porra, caralho! Cadê aqueles soldados sofridos? Cadê aqueles movimentos lentos do robô? Aqueles movimentos difíceis, tá ligado? Não, aqui o robô mostra o dedo do meio, fala, se fudeu, cara! Você pode fazer isso, a questão é, como saber fazer? Porque, como eu falei num outro filme, eles estabelecem uma coisa no começo, que a menina lá, a principal, que eu já esqueci o nome também, foda-se, ela tem a capacidade de montar os Jaggers a partir de lixo, aí ela é renegada, aí depois ela é descartada, pra voltar no final, quer dizer, você não faz uma conexão de uma coisa com a outra, sabe? Fica tudo jogado, porque assim, você não vale nada, 5 minutos depois, você é a nossa salvação. Esse tipo de coisa é o que incomoda, entendeu? Não importa se é jovem ou se fosse, sei lá, alguém de 50 anos resolvendo o problema. Essas incoerências que incomodam bastante. E segundo, o filho do Clint é horroroso atuando, cara. Não, é bizarro. Ele é péssimo. E o personagem dele também é uma merda. Eu mencionei a questão da idade, porque os personagens do primeiro filme, que eram mais maduros, eles tinham uma carga, um peso, que era mencionado no filme, a gente tinha pequenos lances de combates que eles já tiveram, momentos importantes, e eles eram mais sérios. Aqui você vê aquela galera teen, que briga entre eles, e aí, otário, eu não vou com a sua cara, e fica com essa discussão idiota, exatamente. No final, sabe? Então, ela entra lá e tem uma rixa com a russa. Nossa! ciúminho. Daqui 5 minutos, as outras já. Uma tá defendendo a outra sem razão aparente. Quer dizer, elas não passaram nada que construísse um laço de amizade, sabe? E esse é um grande problema, né? Não tem construção nenhuma de nenhum personagem ali, né? E vai ter sequência, hein? Vai ter sequência. Infelizmente, provavelmente terá. Ninguém sabia se ia ter uma sequência do primeiro, né? Quando fizeram isso aí. Puta merda. Cara. Então, e a sequência era pra ter o Del Toro dirigindo, aí por algum motivo ele não pôde dirigir, aí só acreditaram ele como produtor executivo. Foi a forma da água. É, entendeu? Então, o que eu percebi, assim, o Del Toro queria fazer o filme, mas o estúdio não queria fazer com o Del Toro, sabe? Queria fazer de qualquer jeito, porque precisava ganhar dinheiro. Cara, é bobagem. Meu Deus. Mas, enfim, deve ter rendido pra caramba, deve gerar mais... Na verdade, ele foi um fracasso de bilheteria nos Estados Unidos, mas a China salvou o filme, né? Porque o primeiro já tinha sido parceria... assim. O primeiro já tinha sido assim. É porque os Estados Unidos tem essa também, né? Ah, porque robô gigante, que não sei o quê, papapá. Os Estados Unidos acham que é o centro do universo e que nada das outras culturas prestam pra ele. Mas, por exemplo, o filme foi bem no Brasil, o filme foi bem recebido, principalmente na Ásia. Então, quer dizer, valia a pena uma sequência, mas não do jeito que ela foi feita, sabe? Outro filme que acho que teve destaque foi a nova roupagem, né? O remake, um reboot, seja lá como você queira chamar, de Tomb Raider no cinema, né? De Tomb Raider no cinema. Vocês gostaram? Eu não vi. Cara, é fraquinho, hein? Puta que pariu. Eu assisti, eu achei que... Eu não gostei muito. Porque eu achei que a atriz mandou muito bem, ela ficou muito bem como Lara Croft, mas a história do filme é ruim. Eles fizeram exatamente a adaptação do jogo direta, mas, sei lá, o filme não te passa uma emoção que nem jogar o game, e eles, acho que eles não souberam adaptar. Eles colocaram a mesma história, só que não fizeram uma adaptação legal, entendeu? O que eu vi o pessoal reclamando é que foi literalmente uma cópia. Exato. É que você controla e o outro você só assiste, né? Não, eu discordo. Nem viu o filme? Não, sim. Falando não, eu tô discordando do Vinícius. E tudo bem, aí eu concordo com você. Aí eu posso. Não, de vista, cara, eu joguei o jogo e eu vi o filme. Cara, o filme é muito leite com pera, cara. Em primeiro lugar, essa Alyssa Vikander aí, beleza, ela ficou parecida com a personagem? Ficou. Mas em atitude, ela é completamente diferente. Porque o filme apresenta ela querendo... Não, beleza. Aí é problema de direção, cara. Não, tudo bem, mas é um problema do filme. Mas é um problema do filme. Não é da atriz especificamente. Você tá falando, parece que é um problema da atriz. E aí é um problema de direção, o diretor que é... De início, ela não tava cagando e andando pra tudo. Aí descobre um negócio do pai dela e vai pra uma ilha X. Ok. O jogo, um ponto importante do jogo é você ver ela se fudendo pra caralho, que você nota toda a dificuldade que ela passa. Ela se quebra direto, tem toda aquela questão de perigo, não só dos vilões, como do ambiente. Só que nesse filme não tem tanto perigo. Tem o perigo que você vê que tá ali, que são caras armados, é uma ilha, e nota, beleza. Mas mesmo assim, é desperdiçado, porque rapidinho eles vão pra dentro de uma tumba e tem que resolver um mistério. Ou seja, toda aquela parte dela ter que se quebrar, ter que se esconder, se ferir, tentar se curar, e meu Deus do céu, se esconder, não tem tanto no filme. E outra coisa que me broxou muito, o fato dela ter encontrado o pai dela, tá ligado? Se ela fosse resolver uma coisa em nome do pai dela, sei lá, pra tentar descobrir alguma coisa do pai dela, beleza, mas ela encontrou com o pai dela, abraçou o velho, ficou feliz, aí ela entra num conflito com os bandidos, o pai dela vai andando reto na frente dos bandidos pra ficar na porta do templo, onde ele realmente tinha que estar, só pro vilão falar, você está vivo e veio até aqui, agora vou usar você, hahaha. E é isso, então eu achei muito, muito fraca a apresentação do filme. Não tem metade do perigo que você vê no jogo. Eu também pensei muito nessa parte do perigo, né? Porque eu tô falando em relação ao game, você sente muito mais essa ação, né? Esse perigo iminente. Fora que os caras colocaram uma classificação etária menor, né? No jogo é mais violento e tal, mas isso aí já era de esperar. Em março, vocês assistiram mais alguma coisa? Cara, eu assisti Dos Heróis, tem o nosso amigo Thor no filme, conta uma história real do primeiro grupo que foi combater lá no Afeganistão, depois dos atentados de 11 de setembro. E, cara, é um filme muito bom, muito honesto. Assim. A premissa dele é boa, ele te passa algumas sensações de tensão muito boas. E você assiste, o filme tem pouco mais de 2 horas e 10 de duração, cara, e quando você percebe, o filme já tá acabando. Não é dos melhores filmes, mas também assim, é um filme muito ok, dá pra assistir tranquilamente, tá todo mundo bem, não tem nada que comprometa demais o filme, né? Mas é um filme de ação, mas acho que vale a pena ser mencionado aqui. Eu assisti A Maldição da Casa Winchester, e é uma merda. Completa? É bem chatinho, cara, tá tirando a brincadeira. Ah, cara, é porque assim, é um filme que se baseia em dar jumpscarezinho aleatório, e puta, mano, essa ideia de estou presa numa casa porque os espíritos mandam eu construir os quartos, e eu tenho que trancar os espíritos com 13 pregos porque os espíritos, eles precisam de quartos para serem contidos. Velho, não sei, sei lá, ficou muito fraca, é muito mal apresentada. apresentada no filme. E a resolução é muito óbvia, então não sei. É mais um filme de terror pra encher linguiça. Nenhuma novidade. Posso fazer uma observação? Que... se você fizer que nem a Chiquinha, eu vou dar a sua cara. Eu pensei a mesma coisa, mas não é isso, cara. Você quer saber melhor sobre a história da mansão Winchester, cara? Ouça o Nerd Patriarca número 84, beleza? A gente falou disso lá e é muito melhor que esse filme. E ó, que eu nem assisti, eu tenho certeza que deve ser melhor. O Ivaldo vai concordar comigo. Eu concordo, 100%. É isso. E ninguém, alguém assistiu uma dobra no tempo? Ai, gente, eu não queria mencionar, mas eu assisti. O filme que tinha bastante expectativa, né? Um filme grande da Disney. Ah, cara, eu já não vi esse filme pela capa, admito aqui meu ranço, pelo seguinte. Você olha a capa, parece foto promocional de seriadinho do Disney Channel. Então, eu não ia perder tempo assistindo isso, cara. Parece mesmo. E talvez seja bem isso, né? É um filme da Disney, né? Ivaldo, o que você tem pra falar pra gente sobre esse filme? Em primeiro lugar, o diretor tava com overdose de furdúncio, porque o filme é macabro. Cara, é... diretor, Ivaldo, é diretora. Diretora. É diretora. Eu nunca imaginei que eles iam conseguir fazer um filme querendo apresentar tanta coisa, dar tanta informação, mas ser tão ruim, cara. Porque nada nesse filme faz sentido. O filme é chato. Os personagens, cara, os personagens são horríveis. E toda essa questão de, não, a gente tem que mencionar, a gente tem que falar informações bonitas, dar lições de vida pros jovens, cara, é horrível. E o filme se perde, ele não sabe pra que lado que vai. Por exemplo, vou trazer um exemplo pra vocês. Quando a personagem principal vai atrás do pai, junto com o irmãozinho, na dimensão X lá, que eles conseguem viajar pela galáxia graças ao poder do, sei lá, do amor, bem, foda-se. As fadas estão lá auxiliando, beleza. Até que chega um momento em que as próprias fadas olham e falam, vocês vieram pra um lugar que a gente não pode entrar. Faz o seguinte, vocês vão sozinhos, tá? Boa sorte. Tchau. E largam as crianças sozinhas. E começa a dar merda, velho. Começa a dar muita merda. E o filme apresenta um mal extremo, galáctico, destruidor de almas, que eu até esqueci o nome do como que é o nome do negócio? É Kamazotz. Nossa, que domina o mundo, que é a forma do mal extremo. Meu Deus. Sabe o que que vence o mal? Sabe o que que vence o mal extremo? Amor. Ah, mas é a Disney, né? Então, cara, mas é broxante. E o que mais me doeu nesse filme, eu vou dar um spoiler, foda-se, é os personagens principais passarem o filme inteiro correndo atrás do pai. Não, nosso pai. Pô, eu amo meu pai, preciso encontrar meu pai. O menininho pequenininho, não, maninha, a gente vai encontrar nosso papai. Quando eles encontram o maldito do pai, que o menino fica possuído lá pela entidade das trevas, o filho da puta olha pra filha e fala, filha, eu ainda consigo me teletransportar. Vamos fugir. Ela fala, você é louco? Tem o seu filho, tem o meu irmãozinho, a gente tem que salvar ele. Ele fala, não, ele se perdeu. Vamos eu e você, deixa ele aí. E ele vai embora. Ele foge sem a filha. Ele foge, deixa a filha lá e o moleque ele caga. Então nem pra isso o filme se entrega. Não tem nenhum laço muito bonitinho de amor. Cara, é meu pai do ano, cara. Exatamente. É cruel, cara. Esse filme é bizarro. Bem, passando de ruim, vamos passar pra abril? Pra ver se melhora a coisa? Boa. Em abril a gente tem um tal de Vingadores Guerra Infinita, a gente fez um podcast exclusivo para esse filme, maior bilheteria do ano. A gente tem The Rock chega, The Rock, quando tem The Rock o negócio fica bom. Tem Rampage, Destruição Total, que é outra adaptação de game, como a gente já teve em março com o Tomb Raider. A gente tem um filme que fez bastante barulho, muita gente falou, nossa, essa ficou boa, porque o filme não tem barulho nenhum, que é Um Lugar Silencioso, né? Caralho, e olha que eu tava esperando um trocadilho, você dizendo, vamos fechar massa e vamos para abril. Mas você foi pior ainda, parabéns. Ah, eu sempre me superando, né? É, nossa, cara, eu fico orgulhoso. Cara, e acho que são os principais filmes do ano, né? Do mês de abril. É, eu só vi Guerra Infinita, já vou adiantar aqui. E o filme do The Rock eu não vi, mas eu já sei que é bom. Tem The Rock destruindo prédio? É bom. Tem, pô, eu assisti Rampage no cinema, tem muito The Rock destruindo prédio, mas o filme é ruim. Cara, tem muito The Rock destruindo prédio, mas não tem sentido nenhum filme. Assim, CGI do filme é muito bom, The Rock. É muito bom. Os monstros ficaram bem bacanas. Eu gostei, mas a história é muito ruim. Meu Deus do céu. Cara, o jogo já não tem história. O seu erro foi a expectativa. Cara, você lembra dos jogos, você sabe que não tem história nenhuma. Esse filme é bizarro. Três pontos que eu olhei pra esse filme e falei, cara, que estranho. A ideia dos monstros, de como eles se transformam, o que acontece com o corpo deles, é bizarro, é forçado. estressado, o cara, não, eu vou juntar aqui o DNA de uma jaguatirica, um litro de Coca-Cola e um Skiman, e vou fazer um dragão que voa e um cachorro que solta espinho. Falei, que merda! Mas beleza. Dois, a ideia dos vilões daquela empresa lá X, de, olha, a gente precisa do DNA dos monstros. Já sei. Eu mandei montar uma antena que a gente vai trair eles pro meio da cidade, e eles vão subir no nosso prédio pra tentar destruir a antena, aí a gente espera que alguém mate eles pra gente pegar o DNA. Também uma merda bizarra. E quando o exército entra dizendo, vamos salvar o povo americano. Como? Ah, vamos soltar uma bomba atômica no meio da cidade. Também é uma merda inacreditável. É totalmente assim, cara. Puta merda. Nossa, esse filme... Assiste quando você estiver desligado, sem expectativa nenhuma. É um filme do The Rock, de destruição e coisa e tal, né? Não tem muito o que esperar. Sim. Só que é um filme que eu me surpreendi, gostei bastante. A gente assistiu no cinema, eu, Everton e Valdo. Foi Um Lugar Silencioso. Não só eu gostei, como muita gente gostou, falou bem, tanto que o filme vai ter uma continuação. E é um filme de suspense, de terror ali, com uma ideia diferente. Não totalmente nova, mas uma ideia bem legal. Dirigido pelo John Krasinski. Exato. E ele também é protagonista, com a esposa dele, a Emily Blunt. E o filme é muito bom, cara. É muito bonito, é um filme simples e funciona muito bem, cara. E principalmente no cinema. Quem teve a oportunidade de assistir no cinema, numa sala que respeitou o filme, pô, deve ter tido uma experiência incrível, como a gente teve. É isso que eu ia falar, velho. Quando a gente assistiu num lugar, numa sala que tava todo mundo tenso, todo mundo acompanhando dentro da história do filme mesmo, não tinha uma piadinha, não tinha nada. E, cara, tem umas cenas que todo mundo teve a mesma reação, sabe? Foi bem legal a experiência que a gente teve assistindo esse filme. E o filme é muito legal, realmente, cara. Ele traz uma tensão que é bem legal, sabe? Realmente, tenho que concordar, porque esse filme faz total diferença você realmente assistir num lugar onde as pessoas respeitam os outros que estão assistindo. Porque quando você consegue embarcar no filme, cara, é uma tensão, sei lá, não tem nem como descrever, cara. Realmente esse filme foi muito bom. Espero que a sequência, né, sei lá, seja tão boa quanto, mas esse de terror pra mim é um dos melhores do ano. Mas eu acho que, pra começar, não deveria ter sequência, né, mas tudo bem, né, já que vão fazer. Bem, acho. Filme que deixa uma ideia aberta, mas que você sabe que não precisa continuar, sabe? Uhum. E ali ele se resolve muito bem, você imagina o que pode acontecer. Quando eles forçam uma sequência, é complicado. Mas enfim, parece que o John Krasinski tá aí diretamente envolvido, não vai dirigir nem protagonizar o filme, de novo, tá roteirizando, então é menos mal, né? Quando o cara não quer fazer sequência, ele faz o quê? Prequel, né, cara? Então eles já falaram que vai ser antes do que aconteceu nesse filme atual, sabe? Cara, mas assim, eu não vi o filme, mas o que pode dar um pouco de esperança pra quem viu e pra quem gosta, é saber que o criador do primeiro tá envolvido muito pesadamente no segundo, apesar de não fazer o papel de atuação de novo, mas por exemplo, ele tá escrevendo uma história, então a gente espera um pouco mais de coerência. Ao contrário do que a gente falou do Círculo de Fogo, que o criador, ele foi jogado de lado, sabe? São coisas diferentes, eu acho que dá pra esperar um pouco assim do filme. E isso é bom porque o Krasinski, ele tá tentando se separar daquela imagem puramente do Jim de The Office, sabe? Então ele tá fazendo direção, atuações de outro tipo de conteúdo, foi o Jack Ryan agora na série da Amazon, então assim, dá pra esperar muita coisa dele. Alguém assistiu mais alguma coisa em abril? Eu assisti Exorcismos e Demônios. Eu imaginei. Que coragem. Caralho, velho, que filme ruim. Meu Deus, esse ano pro terror tá bem fraquinho. Meu, resumindo, falsos jumpscares, velho. Puta, filme de terror que te apresenta falso jumpscare, tipo, faz aquele pan e você vai ver uma janela batendo. Ah, vai se foder, meu. É desanimador. E é um filme arrastado, cara. Toda aquela investigação, que seria até um diferencial, já mencionando, por exemplo, o Exorcismo de Emily Rose, que você vê toda uma investigação, uma briga ali e tal, e mostrando fatos. Esse filme poderia até usar alguma coisa parecida, sabe? Mostrar a menina investigando, interagindo com coisas interessantes ou não. Mas, cara, é muito bizarro ela investigando, dá sono. Sabe, aquela pessoa que chega, então, eu sou a repórter da Silva e eu queria saber o que aconteceu. A menina morreu. Ah, não, beleza, obrigado. Aí cheguei em outro lugar, eu queria saber o que aconteceu. Não, a menina morreu, mas o padre que matou. E, meu, fica nisso, sabe? Não tem nenhuma descoberta, reviravolta, não tem nada que traga alguma sensação diferenciada no filme. É repetição por 50 minutos de uma investigação aleatória que não leva pra lugar nenhum, pra no final você descobrir que, ela vai ser possuída. Nossa, nunca imaginei que a menina seria possuída. Desconsiderando que na primeira cena do filme ela fala que não acredita em Deus. Então você já fica meio que na cara. O nome do filme é Exorcismos e Demônios. Então, né? Simples assim. Então, cara... Coerência pra quê? Tem alguma coisa errada, né? Algo de errado não está certo. É bizarro. A primeira cena do filme você tem 5 pessoas exorcizando a entidade demoníaca de uma menina. Aí no final a menina tá lá no meio de uma fazenda, vai um cara barbudo lá sozinho exorcizar ela. Ah, me respeita, se foder. Cara, esse filme é muito fraco. No mesmo mês que tem Um Lugar Silencioso, a gente tem outro filme de terror, né, pra comparar. Fica mais difícil ainda, né, pra esse filme. Muito mais, cara. Bem, vamos avançar pro mês de maio. Em maio a gente tem Deadpool 2, que a gente, que talvez fosse um dos filmes mais esperados, a gente comentou no podcast Filmes de Heróis. E a gente tem Han Solo, uma história Star Wars, que depois de Rogue One é o segundo filme que conta uma história paralela aos filmes Skywalker e tudo mais, que a gente tem a sequência. É, são filmes fora da trilogia, né? Exatamente, são as histórias, né? A gente tem um de comédia, que é A Noite do Jogo, a gente tem um remake do Desejo de Matar com Bruce Willis. Meu a gente Deus, tem cara. Verdade ou Desejo? Desafio, que é um filme de terror. E o que vocês assistiram? Acho que todo mundo assistiu Han Solo, né? Sim. Han Solo, assim, o primeiro ato é chato demais. Meu Deus, foi difícil passar aquele primeiro ato. Aí, depois, com a entrada do Lando, melhora um pouquinho, as coisas começam a andar, mas eu não gosto daquele protagonista. Ele é muito ruim, muito meia boca. É, eu não gosto dele, eu acho ele ruim. O Donald Glover tava bem, o Woody Harrelson sempre tá bem, quer dizer, exceto no Venom, mas foi legal. E, assim, reviravoltas totalmente previsíveis, sabe? Então, isso me incomodou um pouco, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, com tudo que aconteceu nas filmagens, eu achei que ia ser uma merda completa. Acabou que não foi. É um filme assim, sei lá, um filme nota 6,5, se esforçar um pouquinho, nota 7. Não compromete, também não é uma maravilha. Tá ali na média, se assim, duas horinhas e tchau. Pelo muito que estava falando, todo mundo achou que ia ser uma bomba. O filme foi bem de crítica, ele tem críticas boas, porque o filme realmente, esteticamente, produção é impecável, claro, muito bom, porque é Star Wars. Só que a bilheteria é a gente pode dizer que foi o primeiro fracasso de Star Wars no cinema que realmente não deu bilheteria. O filme foi muito mal de bilheteria, tanto que a Lucasfilms agora e a Disney não vão mais fazer esses filmes derivados, né, essas histórias. Eu acho bobagem, porque assim, cara, ele pode não ter dado tanta bilheteria porque, por exemplo, você tem um filme chamado Rogue One, que pra mim, depois do Império Contra-Ataque, é o melhor filme da série. Então, cara, eu acho que é meio burrice, eles estão confundindo, assim, não deu dinheiro, não vão fazer. Da próxima vez, por que a gente não faz um filme certo? Contrata um ator bom, não briga com o diretor, deixa o diretor fazer o que ele tem em mente, sabe? Não fica igual essa bagunça que foi, porque eram dois diretores, aí cortaram porque a Disney não queria fazer de um jeito. Aí não sei o que, tem que contratar professor porque o protagonista não é muito bom, sabe? O filme foi uma sucessão de erros, uma após a outra, e agora você fala assim, não vamos mais fazer nenhum spin-off da série. Eu acho burrice, mas não só a Disney, né? O Rogue One, acho que ele deu muito certo também por ser uma história original, né? Também, exatamente. O Han Solo, ele é um personagem muito icônico, então, tipo, os caras meio que erraram a mão no Han Solo, sabe? Meio que pedir pra tomar porrada, sabe? E você falou tudo agora, já tem o fator cobrança, expectativa, né, cara? Isso realmente complica demais. Mas a Disney pode ir por esse caminho, sabe? Pega outras histórias originais, sei lá, cara. A Disney, por um tempo, pegou o universo expandido e transformou tudo em Legends. Ah, isso aqui não vale mais nada. Cara, pega algumas histórias que tem lá e readapta pra essa nova linha temporal que eles estão fazendo, e não precisa ser conectado com a família Skywalker, nem com as duas trilogias. Faz uma história de 10 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos antes, cara, de tudo isso. Igual Rogue One. É um filme fechadinho ainda, que tem uma ligação, mas ele é um filme que começa e termina em si mesmo. Dá pra fazer isso, cara. É só ter boa vontade. Eu mesmo, eu assisti o filme, gostei, mas, sei lá, eu terminei de assistir e falei, porra, ok, parabéns. Tipo, Rogue One, você termina de assistir, cara, dá uma sensação, sei lá, você fica com aquilo na cabeça. O filme tem todo um atrativo. Você se apega mais pelos personagens, pelo enredo, pela história, enfim. Tem uma conexão maior com todo o universo de Star Wars, né? Assim, que a gente viu no cinema, que a gente conhece, né? Daqueles personagens icônicos. O Rogue One, ele faz duas coisas muito bem, cara. Isso que o Ivaldo falou no final. Você termina o filme com um misto de sensações, cara. Você termina meio triste porque você se apegou a alguns personagens que não vão voltar mais. Pelo menos na tela grande, pode vir em séries ou em novas revistas. E também porque, assim, você fica muito feliz porque é um filme bom. Um filme que funciona, que honra todo o legado que já tem da trilogia original. Exatamente. Quando eu terminei de assistir Han Solo, eu só lembrei de duas coisas. Não sei por quê. Eu lembrei de Naruto e Filler. Não sei se isso tem alguma ligação. Tem. Mas? Tem, cara. Tem. O final, é isso, porque é puramente gratuito aquele final, cara. Sim. E o Paul Bettany ali, fez diferença nenhuma pro filme. Exatamente. E a gente já sabia o que ia acontecer com ele no meio do filme, porque eles tentaram fazer um filme de aventura, depois um filme de roubo, depois um filme de bandido, que não sei o que, sabe? Aí assim, é bandido traindo bandido. Ah, cara, eu já tô cansado de ver isso. Sabe? Uma coisa que eu não senti nesse filme, que eu vejo muitas pessoas comentando positivamente, é que, nossa, nesse filme você notará a grande evolução de Han Solo. Cara, não sei, eu não senti muita grande evolução do personagem, tá ligado? Ele começou sabendo o que ele sabia fazer, entrou numa enrascada, numa aventura e terminou o filme. Não sei, é isso, entendeu? Cara, esse filme, ele tem uma coisa que eu acho sensacional nesse filme. Chewbacca. Então são duas coisas sensacionais nesse filme. É o Chewbacca, mas a primeira é a Disney dando um tapa na cara do George Lucas com toda aquela história de quem atirou primeiro. Nesse filme, o Han Solo atirou primeiro. Acabou. Esse é o personagem que a gente conhece. Então, a Nova Esperança, o Han Solo atirou primeiro também. É o que vale. Não adianta o Lucas ficar mudando com toda aquela... Acabou. É o que conta. Esse é o Han Solo. Mas, de resto, cara, é um filme assim, não fede muito. É, outro filme que eu assisti esse mês, e eu gostei bastante, que é o de comédia, é A Noite do Jogo. Eu gostei desse filme, cara. Eu também, cara. Eu achei um filme, assim, engraçado, um filme divertido, com uma dose de ação, assim, pequena, mas que te faz ficar preso na história. Ele é uma história diferente, é muito bom, cara. É, ele tem, além de cenas de ação, acho que ele tem umas doses maiores de suspense, cara. Porque tem umas horas que você tá rindo, mas assim, não é que você tá achando mega engraçado, você tá rindo de nervoso. Você tá com medo de que aconteça alguma merda do filme. Então quando você tem esse tipo de reação, eu acho legal, porque o filme tá conseguindo te fazer ficar imerso dentro da história. Tem alguns furos de roteiros, assim, pontuais, mas não atrapalha em nada o filme, me diverti bastante. E os atores desse filme são muito bons também, né? E isso que faz o casal de protagonistas, a Rachel McAdams e o... Jason Bateman. Que eu lembrava só do Bateman, tava pensando se era Jason mesmo o nome dele. Cara, eles são muito bons. Cara, e todo mundo tá bem. O Kyle Chandler, como o irmão dele, tá bem. Aí você tem o Jesse Plemons como o vizinho maluco também. Cara, o cara também. Qual o nome desse... Eu não sei o nome do ator que faz o Todd do Breaking Bad, que é o Gary. Matt Damon do Mal. Cara, ele, o personagem dele é muito da hora, cara. É muito engraçado. Eu acabei de falar, o Jesse Plemons. Ah, Jesse Plemons. Ah, desculpa. Então, ele tá muito bem, cara, como aquele policial maluco lá, vizinho dos caras. Realmente, cara, ficou muito bom. É, em maio... Você comentou do Desejo de Matar, Anderson, então você assistiu, né? Ai, cara, eu assisti essa merda. Então conte pra nós. Cara, eu vou te falar assim, eu até postei no Twitter, esse filme só vale por uma coisa, que a gente tem o Bruce Willis contracenando com a sua parte gorda, que é o Dean Norris, que era o Hank lá em Breaking Bad. Mas, cara, o filme é horrível. Ele, assim, nada acontece durante o filme. Aí, de uma hora pra outra, tudo acontece, sem ligação nenhuma. O filme trata o espectador como burro. E, principalmente, a polícia mais idiota de todos os tempos. Porque eu vou contar o final aqui. O cara chega na casa do personagem do Bruce Willis, vê que ele é assassino, aí o Bruce Willis fala assim, não, eu não vou mais fazer. O policial, ah, tá bom, acredito em você, pode ir embora. Tipo, caralho, filha da puta, ele matou 3 pessoas durante o filme a sangue frio, velho, e o policial deixou o cara ir embora, assim, sabe? É um filme que, puta que pariu, cara, eu assisti 2 horas de nada, sabe? Ah, uma pena, porque eles estavam pensando até em fazer quem sabe, uma franquia, né, mas acho que não vai rolar. É, cara, o final também é muito zoado, e esse filme, e o Bruce Willis, eu acho que assim, cara, eu acho que ele perdeu o tesão de atuar, porque é ele muito no piloto automático, cara. Se você assistiu Red, que apesar que ainda é um filme divertido, aqui ele é a mesma coisa. Se você assistiu aquele outro filme com aquele filme do policial do Kevin Smith também, que eu esqueci o nome. Sim. É a mesma coisa. Eu acho que ele... Tomara que o Shyamalan conte dele, né, cara? É, então, eu acho que o Shyamalan vai pegar pesado nele em relação a isso, sabe? Ivaldo, você sabe que você é o responsável, né, pra falar de verdade ou desafio? Desafio. Cara, eu achei que esse filme era filme de adolescente. Não, mas é de terror, mas é de adolescente também. Cara, é um filme de terror, sei lá, bem fraquinho. Traz uma ideia diferente? Traz, ok. Mas sabe aqueles clichês que você já não tem mais paciência de aguentar? Tipo, meu, nós estamos aqui na festa, aí chega um cara bonitão. Ei, vocês querem ir naquela mansão abandonada, naquela casa destruída, que fica naquele lugar sombrio, que não tem luz? A gente pode ir lá, beber. Ah, não, vamos, beleza, sabe? Essas coisas bestas. Furdunço, loló, beleza. E, sei lá, cara, a entidade sobrenatural que é desse filme, com aquele pessoal com aquela risadinha bizarra, exagerada. Só o trailer bem... CG daquele sorriso, eu acho muito então, feio. É muito mal feito. E aquilo, é aquele terror bobo, sabe, coisa de adolescente? Jennifer, quer dizer que você transou com Brian? Vagabundo, tá meio bobo, sabe? Sei lá, eu esperava que por ser um filme de terror, ele teria mais sangue, mais violência, e nem isso tem tanto, tá ligado? Mas até aí não é o pior, sabe? Você ter que acompanhar uma entidade bizarra que brinca de verdade o desafio, não é o pior. O pior é o final desse filme, cara. Porque é o que o Anderson acabou de comentar. Pior coisa que existe no cinema é um filme te tratar como idiota, velho. E pior ainda quando você tem que acompanhar o filme inteiro pra no final ele olhar pra você e falar: e aí, idiota, ó, o que que eu tenho pra você? Você acompanhou isso daqui, foda-se. E esse filme, cara, pelo menos do meu ponto de vista, faz isso. Porque o final dele é bizarro, cara. Chega a ser pior do que O Último Chamado. Isto é, deve ser bem ruim, né? Não vou assistir. O trailer já indicava. E o filme é da Blumhouse, né? Que é essa produtora que tá fazendo filmes bons até, né? Por exemplo, Corra, né? Que foi o maior sucesso deles no ano passado. Então o pessoal tá com a expectativa mais alta pra esse filme, que talvez fosse bom, né? Fosse funcionar, mas o Ivaldo já... E se o Ivaldo falou, tá falado. O cara é especialista. Se o Ivaldo falou, o filme é ruim. Tá vendo? Pode confiar. Bem, tem mais algum? Vamos pra junho. Vamos pra junho, né? Em junho a gente tem um blockbuster de verdade, Jurassic World, Reino Ameaçado, a continuação do Jurassic World depois que a franquia voltou. A gente tem Oito Mulheres e um Segredo, que também é os filmes dos homens, mas dessa vez é uma versão feminina. A gente tem Os Incríveis 2, também é um filme que estava muito esperado. Eu acho que esses são os principais filmes do mês. E a gente tem um filme que não é um blockbuster, mas que foi muito comentado, que é Hereditário. O que vocês assistiram? O que vocês querem falar? O único que eu assisti foi o Hereditário e é bem legal. É um filme de terror bem legal, cara. Realmente, ele é dessa leva de filmes inteligentes de terror, sabe? Que não precisa ficar apelando pra jumpscare ou ficar jogando gore, sangue, tripas na sua cara. Eu não falo nem inteligente, Valdo. Eu falo que ele, tipo, ele tem uma história que vai além do terror. Ele pega também outros aspectos pra contar a história, sabe? Pega Sim, no drama, por isso que ele é inteligente. Pega suspense, pega outras coisas, sabe? E além disso, tem o terror também, que tem umas cenas que são bem bizarras, sabe? Bem assustadoras. Assim, mas é um filme muito legal, cara. O que me impressionou nele é que ele é aquele filme de terror que você termina de assistir e você não termina bem. Pô, legal, gostei desse filme. Sabe aquele filme que você termina e você fica tenso, pesado, com aquela sensação de que porra foi essa que eu assisti? Eu só tive essa sensação quando eu assisti Mãe, que é do ano passado, se eu não me engano. Mas esse filme também dá uma sensação de, sei lá, de estranheza, de medo, ao mesmo tempo incompreensão. Você fica meio que perdido. É um filme agoniante, assim. E eu concordo com o Everton. As poucas cenas de terror que tem, mas as que tem, puta que pariu. Tem um momento específico em que a personagem principal, a mãe da família, vamos dizer assim, ela perde a cabeça. E aquela cena eu fiquei com ela na cabeça por uns 3 dias. Mano, é bizarro, velho. É um filme... Não, realmente, eu não assisti, mas pelos comentários, todo mundo, das críticas, todo mundo elogiou muito o filme, que ele entra bem na família desse... Pessoal gosta de inventar uns termos, né, de grupos de gêneros, falam que eu tenho esse terror moderno, né, que aí eles colocam Corra, colocam A Bruxa e colocam esse Hereditário. Que é o pós-terror, cara, que eu acho uma idiotice inacreditável isso. Cara, sabe o que eu acho mais bizarro? Tem gente falando que Corra era um filme de comédia, sabe? Aí é foda, né? É, o cara não entendeu nada do filme, se o cara... Exatamente, cara. É assim, a pessoa... É porque as pessoas têm mania de querer categorizar tudo, sabe? Ela não se conforma do filme ser só um filme. Ela tem que falar, é tal filme de tal gênero. Mas eu não vi esse filme, pretendo ver em breve. Porque uma das principais coisas do Hereditário que falam é a atuação da Toni Collette, que é a mãe do filme. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Você falou Toni Collette, cara, você só espera a atuação foda. Essa mulher é incrivelmente foda, cara. Tudo que ela faz, mesmo que o filme não seja bom, cara, ela manda muito bem. Você tinha a série United States of Tara, manda bem pra caralho. Você tinha Pequena Miss Sunshine, manda bem pra caralho. Você tem esse filme, quer dizer, eu nunca vi essa mulher fazer um trabalho ruim. Não só ela também, os outros caras também estão muito bons, cara. Tá todo mundo bem, mas ela tá muito foda, velho. E do grande blockbuster do mês, que é Jurassic World, Reino Ameaçado, essa continuação. Vocês gostaram dessa continuação? Eu já começo, mudou o diretor, né? E eu vou dizer que eu acho que tá muito abaixo do Jurassic World do primeiro que saiu, que foi uma puta de bilheteria. Essa, o Jurassic World, também não deixou pra trás. Esse Reino Ameaçado foi uma puta de bilheteria, dos maiores do ano. Mas pra mim, foi bem abaixo do primeiro filme. Cara, esse filme é uma merda. Esse é um bom resumo, viu? Esse é um bom resumo do que você achou do filme, cara. É um review pocket igual do Gaveta. Mas cara, eu acho que esse filme é uma merda. O roteiro do filme realmente é muito ruim, cara. Não, cara, não faz é sentido. Ruim. Você ele assiste é o filme ruim. Porque é visualmente bonito e você gosta de dinossauro. Por isso você vai até o final, cara. Cara, só esse filme é ruim. O roteiro dele é fraco. Ele é cheio de furo. Eu não me importei com os personagens em nenhum momento do filme. Cara, eu me importei mais com os dinossauros do que com os atores. E esse filme ele só vale porque tem duas cenas muito boas, que é a participação do Jeff Goldblum como Ian Malcolm, no começo e no final. Só que é tentando fazer uma ligação com a primeira trilogia, com os dois primeiros filmes antigos. Mas o filme é muito ruim, cara. Ele é, tem uma hora que eles estabelecem assim, não, porque você não pode chegar a 50, a 5 quilômetros desse dinossauro, que ele vai sentir seu cheiro. Lá pro meio do filme, o cara tá escondido atrás de uma estátua a meio metro de distância. E o dinossauro leva um baile dele, cara. Sabe? Você detona, você joga no lixo uma coisa que você estabeleceu no começo do filme. Cara, isso não pode. Isso não pode, cara. É muito ruim. Isso estraga. Fora que é um roteiro reciclado do próprio último filme, né? Que é o exatamente, mais dinossauro. É tudo maior. Mais o dinossauro. Cara. Aí é foda, é complicado. Cara, e assim, claro, pra um filme de ação, o Chris Pratt tá bem, mas é tudo muito automático, sabe? Você só tem que ir do ponto A ao ponto B, foda-se. Você não vai ter nenhuma sensação real de perigo, sabe? Cara, esse filme eu achei totalmente desnecessário, não precisava. Esse filme, ele consertou uma coisa só do primeiro filme, que a personagem da Bryce Dallas, agora ela corre com bota mesmo. Agora faz sentido. Não ela correr com salto alto, igual é verdade, o anterior. É verdade. De resto, o filme não funciona. Puta, esse filme, realmente, eu gostei. Mas eu vou, infelizmente, no que você falou. Cara, eu sou fã de dinossauro, o filme é legal. Dinossauro Rex é foda, né? Não tem como não gostar. Só que eu vou falar. Tem Velociraptor, né? É foda. Puta que pariu. Mais uma vez, eles têm que perder duas, três cenas mostrando o Tiranossauros Rex salvando o dia e dando um grito. Aí chega no final do filme, Tiranossauros Rex mata outro cara e dá um grito. Tipo assim, meu, a gente já sabe que isso aí é um marco da franquia, do filme, né? Aquele Tiranossauro Rex bonito gritando. Mas chega de usar esse efeito, tá ligado? Vamos evoluir um pouquinho. Os vilões são bizarros, tá? Só pra constar, os vilões são bizarros desse filme. Só, eu gostei muito de uma coisa. Quando me vem com aquele Mega Velociraptor Super Nível 2, 2.0 X, tipo, porra, beleza, um dinossauro mega poderoso. Eu caguei pra ele, mas naquele momento em que ele persegue a menina, aquele jogo de câmera na janela com ele entrando no quarto, aquela cena eu gostei. Porque é bonito. Assim, é bonito. Visualmente, perseguição de qualquer cena que tem ação com dinossauros fica legal, né? É, mas o legal dessa cena é porque é um elo entre aquele dinossauro e a menina, que eles são duas criações genéticas, né, cara? Sim, seres naturais, assim. Uhum. Cara, esse negócio da genética da menina também é difícil de engolir, viu? Meio difícil de engolir, mas essa cena eu achei bonita, cara. Eu gostei que eles trouxeram um pouquinho daquele clima de terror, sabe? Aquele negócio dele puxando o lençol lentamente. Cara, ficou uma jogadinha legal. É do diretor, né? Isso aí, é do diretor. Isso mesmo. Eu só lamentei uma cena nesse filme, cara. Que é a cena quando eles estão fugindo da ilha, que aquele braquiosauro fica lá morrendo enquanto aquela poeira vai chegando ali. Ali eu fiquei com dó do bicho. É um bicho digital, etc. Mas pra você ver que você se importa com uma coisa digital que nem existe, não com pessoas que estão interpretando, sabe? Eu tava cagando pros personagens. Vocês assistiram Oito Mulheres e um Segredo, que também é um filme que foi bem comentado nesse mês. Eu assisti e não precisava também. Acho que é um consenso das continuações, praticamente todas desse ano, que não eram necessárias, né? Acho que até agora nenhuma continuação ou reboot realmente entregou alguma coisa nova ou que funcionou. Eu acho que esse filme é ok, ele é legal, mas ele é mais do mesmo, não muda nada. E principalmente que assim, que nesse, o Steven Soderbergh, ele é produtor, ele não tá mais na direção, ele é um dos produtores do filme. Mas o diretor, que eu esqueci o nome, ele copiou toda a estética do cara, sabe? Não, exatamente igual. É a estética da franquia e etc. Tal. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais arrojado. Eu acho que a história é muito fácil pra elas também. Eu não senti que elas foram impedidas em nenhum momento que alguma coisa ia dar errado. Quando elas começaram falando, deu tudo certo. Isso broxou um pouco. E o começo, a primeira cena é aquele questionário dela na prisão. E ela fala uma coisa e você já dá a entender assim, mano, não, beleza. O Danny Ocean, personagem do George Clooney, morreu. Acabou. Eles ficam de 5 em 5 minutos o filme inteiro. Ah, desculpa pelo seu irmão. Ah, eu sinto muito pelo seu irmão. Ah, aquilo lá era do seu irmão que morreu, né? Cara, você já falou no começo, você não precisa repetir 200 vezes ao filme. Bastante mesmo. E isso incomoda demais, isso quebra a história. Pra quem gostou dos outros filmes, vai assistir esse e vai gostar também. É um filme ok, mas não entrega nada novo. É um filme exatamente igual aos outros. Você assiste, passa, mas não sei se era necessário também. E ele trata o espectador meio como idiota, porque acontece algumas coisas ao longo do filme, em relação ao plano, que a gente já sabe que não vai terminar. Aí chega no final, eles contam tudo de novo, só que agora sob a perspectiva da personagem que seria a trouxa da história, mas a gente sabe que nunca é a trouxa da história, porque senão o filme não funcionaria. Tudo isso acontece nos outros filmes. Dá pra ter feito uma coisa melhor, mais original. E quem assistiu o grande hypado, todo mundo esperando, Os Incríveis 2? Ai, cara, eu assisti e eu fiquei profundamente decepcionado com esse filme. Cara, sério? Putz, eu gostei. É estranho, porque eu não vi ninguém falando mal de Os Incríveis 2, sinceramente. Eu não vi falando que esse filme é ruim. É ruim, não que o filme seja ruim, ele não tem nem o que falar. Ele não é ruim. Decepcionado, que nem você falou. Exatamente, cara. Eu acho que assim, 14 14 anos depois, veio uma sequência que a gente queria, mas não foi o que a gente esperava, sabe? Pra mim, ficou devendo, sabe? Ele não tem o mesmo impacto do primeiro. E aí eu não culpo nem muito só a Pixar, mas eu culpo também diretamente a Disney, porque a gente tem trocentos filmes da Marvel. Então parece que foi mais um filme de herói da Marvel, mas com a estética da Pixar, sabe? Faltou um pouco daquela originalidade que tem no primeiro lá de 2004. E esse filme, ele sofreu de um problema, que é assim, esse filme não era pra ter saído em 2018, ele só ia sair, parece que em 2020, mas aí a Disney pediu esse tempo, falou, ah, antecipa esse filme, porque aí eles estão trabalhando melhor em Toy Story 4, que também é um filme que eu acho que não precisava, mas isso aí a gente comenta daqui dois. Pra mim é um filme bacana, mas não é aquilo tudo que a gente tava querendo. A gente tem que fazer um podcast sobre filmes que todo mundo gosta, mas eu nunca vi. Eu nunca vi Os Incríveis. Nunca vi. Ah, cara, então eu recomendo que você veja. Eu não sei como que vai ser agora você ver, sabendo que tem um monte de filme de herói da Marvel, DC, etc. Mas eu recomendo que você veja, porque puta que pariu, cara. Incríveis é um filme do caralho. Eu tenho um filme que eu assisti, que saiu em junho, que esse também passou bem despercebido, não sei nem se saiu aqui no Brasil, na sala de cinema, que chama Upgrade, que é o filme que ele é exatamente o Venom, era pra ser o que o Venom deveria ser, mas não é. Porque tem o Tom Hardy genérico e tem o simbionte, que na verdade é um robô, no caso. Mas o filme funciona bem. Ele mostra um futuro, assim, com um mundo mais tecnológico. É um filme que tem uma ação bacana. A ação dele funciona. Ele tem uns ângulos de câmera, assim, pra mostrar que o cara é meio robô, que funciona muito bem. E é legal. É um filme simples, que muita gente não deve ter ouvido falar. Mas eu deixo como indicação aqui, que eu gostei bastante. Achei que funciona bem esse filme. Chama Upgrade. Outro filme dentro desse mês também, que é mais uma continuação, esse mês parece que é só continuação, né, se não fosse por Hereditário, que é Sicário 2, Dia do Soldado. E o primeiro do Villeneuve, que é muito bom, eu pelo menos bastante. Gosto bastante também, exatamente o que eu ia falar, cara. É um bom filme, mas eu acho que não tinha por que ter uma sequência. E o Villeneuve agora, não voltou, né, ele não é diretor desse filme. Ele não tem nada a ver com esse filme foi feito a revelia dele. E assim, e a partir desse filme, no primeiro filme, o protagonismo é da Emily Blunt, e a partir desse a gente estabelece que o protagonismo é o do Alejandro, personagem do Benicio Del Toro. E já tem toda a pinta de que vai vir um terceiro filme, mas bom filme. É igual aquilo que eu falei de 12 Heróis, cara. É um bom filme, você vai se divertir, você vai gostar, mas eu achei que não tinha porquê desse filme. Tem mais algum? Só pra complementar a brincadeira com as continuações, nesse mês também a gente teve Os Estranhos, Caçada Noturna, e olha, vou falar pra vocês que me decepcionei muito. Eu lembro que o primeiro, Os Estranhos, eu assisti com o Vinícius, o pequeno Vinícius e o pequeno Everton, a gente assistiu juntos esse filme. Eu gostei. E então, exatamente, vocês odiavam filmes de terror, tirando os trashes que a gente assistia. Mas esse filme, eu lembro que vocês falando, caralho, porra, que filme da hora, ideia boa, diferente. Cara, esse Caçada Noturna, velho. Já de início, já vou dizer que tem uma das piores protagonistas de filme que eu já vi na minha vida. Que a personagem principal é bizarra. E é muito fraco, cara, é muito fraco. Logo de início, você tem a mãe da menina morrendo de uma forma bizarra. Sabe quando você começa a gritar desesperada, sabendo que o cara tá atrás de você, nas suas costas, andando na sua direção pra te matar, e você fica de costas, você não se vira, você não se defende, você só fica de costas gritando, esperando ele te esfaquear. Cara, você vê essa cena, você já fala, porra, o quê? E, meu, o resto do filme é porque absurdo. Ele perdeu, talvez Os Estranhos, ó, pra você ver como não faz sentido essas classificações. Os Estranhos, o primeiro filme, se a gente colocasse, se ele saísse agora, os caras iam falar que é esse terror novo aí, pós-terror, enfim, porque é um filme que tem os sustos, mas ele tem todo o lance psicológico e tal, ele é legal, eu gosto desse primeiro Os Estranhos. Esse segundo filme, já deu pra ver no trailer que ele virou um slasher, né? Pior, cara. Uma das vilãs já aparece sem máscara no começo do filme. Ou seja, você já quebra o que o primeiro filme apresentava, que é aquele mistério de você ver os caras mascarados aleatórios te matando ali. Aqui não, a menina já chega sem máscara, falando uma merda bizarra, e aí começa. Morre um aqui, aí corre um pro outro lado da rua, morre outro lá, aí vem um aqui, mata um vilão, mata outro vilão ali, e não sei o que lá. Mas, cara, o filme se perdeu muito, cara. Se perdeu muito. É como o Anderson falou, é uma continuação que não deveria ter existido. A gente tem até um podcast. Você viu que a gente gravou um podcast há muito tempo das continuações que não deveriam ter existido. E, pô, a gente pode continuar gravando, né? Porque Hollywood tá aí produzindo filme que não deveria existir, mas tudo bem. Gente, eu assisti a animação lá, Ilha dos Cachorros. Wes Anderson. Isso, cara, é lindo, cara. É uma obra de arte. O bagulho é muito bom. É um filme simples, mas, meu, o negócio foi feito em stop motion, cara. E eu sou um cara que curte esses bagulho. E você nota o carinho que tem no filme, sabe? Em todas as cenas, em todos os momentos. que o bagulho é feito de stop motion, velho. E, putz, esse filme me conquistou, cara. É muito bom. Tem uma ótima evolução de personagens. Grande parte dos personagens são cachorros, são engraçados. E ao mesmo tempo que o filme tem um tom cômico, ele tem muito de sério mesmo, de um conflito. Porque os governantes lá do Japão chegam e falam: meu, cachorro é tudo ruim, cachorro é doente, cachorro vai matar a nossa população, então a gente tem que isolar tudo num canto só. Mas, cara, o filme é muito bonito, cara. Eu recomendo, cara. É uma animação show de bola, cara. Bem, vamos pro mês de férias. Chegamos em julho. Julho a gente teve outro lançamento da Marvel, da Disney Marvel, da Marvel Studios, que é Homem-Formiga e a Vespa. Comentamos no podcast de filmes de heróis. A gente teve Missão Impossível Fallout, que a gente comentou no podcast sobre a franquia Missão Impossível. A gente teve Arranha-Céu, Coragem Sem Limites, é The Rock de volta à tela. A gente teve mais uma continuação, Hotel Transilvânia 3, que é uma animação. E a gente teve Extinção, que é um filme da Netflix também, pós-apocalíptico, enfim. É, eu assisti Arranha-Céu, Coragem Sem Limites, é mais um daqueles filmes de coprodução chinesa, então o filme tem muito, ele se passa em Hong Kong, tem muitos atores chineses, e é um filme do The Rock, é isso que eu posso dizer, é um filme de ação que você assiste, mas totalmente descartado. China não brinca em serviço, né? A China não brinca em serviço. Exatamente, é aquele filme que você define com uma palavra, né? Clichê total. Clichê total, não tem nada de novidade, você assiste porque, sei lá, porque você assiste. Acho que a única coisa que mais inventiva que tem nele. É legal porque o The Rock não tem uma perna no filme. Caralho, exatamente. Não tem uma perna e é foda, ele faz muita coisa legal. É, todas aquelas cenas em que ele tá em situações de perigo, principalmente nas que tem. Uma merda que eu vou falar, ele tá no arranha-céu, obviamente todas as cenas de perigo vai ter altura praticamente. Mas aquelas que ele tá em perigo iminente de cair daquela porra daquela altura, são fodas pra caralho, são tensas. Mas aí ele engata uma cena daquela com um clichêzão. Claro, engata uma cena daquela com outro clichêzão. Então você se anima. Tem uns furos de roteiro nesse filme. Nossa. Que são, assim, absurdos, cara, absurdos. Mas enfim, você deixa passar porque você entende que o filme não tá preocupado com isso, né? Pior que eu achei, assim, é porque eu fui assistir, cara, esse filme eu não cheguei nem a ver muito trailer, nem informação nenhuma, porque eu, tipo, não me interessei. Aí eu peguei pra assistir, na hora que o amigo dele vê ele guardando a porra do tablet com as senhas do prédio, faz aquela carinha de, você está guardando o tablet? Tome cuidado, senão você pode ser roubado. Você fala, puta, você é tipo um vilão, não é? Foda-se, os caras se entregam. Dá muito na cara. Porque é muito clichê, né? Isso que é foda. Bem, desse mês, o que eu assisti foi, além dos que a gente já comentou em outros casts, foi só o Arranha-Céu. Eu não assisti nem Extinção, nem Hotel Transilvânia 3. Alguém assistiu esses filmes? Eu assisti Extinção e é uma bosta também, viu, cara? É bem ruinzinho. É um filme de ficção científica sem pé nem cabeça, que trabalha inteiro em cima de entregar um plot twist em determinado momento, que quando entrega, você fala, caralho, é isso? Porra, obrigado por me fazer perder meu tempo, Netflix. Ponto final, é isso. Cara, e quando eu vi Hotel Transilvânia 3, eu falei, quê? Eu nem sabia que tinha um segundo, cara. Tem. É, assim, sabe? Eu não vi o segundo, também não vou fazer questão, então. E deu bilheteria pra caramba, né? Que era o que eles queriam e deu certo, né? Vamos avançar para agosto. Agosto tem bastante filme, cara. Agosto tem outro, tem mais continuações, tem filmes novos. A gente tem mais uma produção americana e chinesa, que é o Meg, ou Mega Tubarão, como saiu aqui no Brasil, com o Jason Statham. A gente tem Christopher Robin, tem Protetor 2, que é aquele filme do Denzel Washington, Protetor. A gente teve a continuação, um filme de ação, né, com ele. A gente teve a continuação nesse mês, Protetor 2. A gente teve Mamma Mia, continuação daquele do filme do musical, que fez bastante sucesso com as músicas do ABBA, e tem a continuação agora. A gente tem Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, que é um filme de terror. A gente tem Jovem Titãs em Ação, que é uma animação da DC. Muito boa. E a gente tem, pra mim, um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, com certeza, que é Infiltrado na Clã, que é um filme que não teve destaque e merecia aqui no Brasil, teve poucas salas, enfim, mais um problema. Parecido com o Sorry to Bother You, que o Anderson comentou mais cedo. Tá, então eu vou começar por ele, cara. É um filme que aqui só estreou agora em novembro, e assim, ele estreou em pouco pouquíssimas salas, cara. Tanto que quando eu procurei o horário pra assistir, ele tinha duas sessões por semana. Enquanto você vê outros filmes que tinham três, quatro sessões por dia. Mas enfim, esse é outro assunto. Mas cara, ele é um filme muito bom, cara. Ele é um filme muito bom porque assim, a premissa dele é, já te compra porque parece muito bizarro. Como assim? Um policial negro nos anos 70, o cara vai se infiltrar no meio da Ku Klux Klan, que é racista pra caralho, que não sei o que, que é toda baseada naquela questão da superioridade ariana e etc. E aí você vê o filme e você fala, caralho, esse filme é muito bom, porque o Spike Lee passa uma mensagem muito boa, é, as atuações são muito boas, cara, e a conexão dessa história que aconteceu, e aí você descobre que ela é real, e ela aconteceu nos anos 70. O final do filme é impactante de verdade, cara, você fica mal. Demais, velho. É pesado, não é tudo. Não, e o filme, né? Ele te faz rir, mas ele te faz rir porque você sabe que aquilo é errado, você tá rindo assim porque, nossa, isso aqui é muito engraçado, a gente tá rindo nesse filme porque assim, é uma situação bizarra, mas é tirando sarro de algo muito triste que aconteceu de fato, que ainda acontece, e você termina o filme assim, porra, o filme é muito bom, ele tira aquele sarro e tal, mas aí entra a cena final, cara, e que aí a cena final dá um salto temporal e mostra cenas reais de coisas que aconteceram há não menos de 2 anos, que foi Charlottesville. Então, cara, é um filme assim, que você termina o filme muito satisfeito por ser um filme muito bom, por ser 2 horas de cinema muito boa, mas também faz você repensar um pouco do que tá acontecendo ao seu redor, cara, qual que é o seu papel em tudo que tá acontecendo, é, e parafraseando o que o personagem do Adam Driver falou dentro do cinema, é assim, eu vivi a minha vida inteira desconectado, agora eu só consigo pensar nisso. Então é um filme muito bom, te faz pensar, e aí, cara, aí funciona todo o trabalho do Spike Lee. Por isso que eu não deixo ninguém criticar o Adam Driver, que ele é um muito bom ator, não deixa, cara, ele falar mal dele no Star Wars. Também, somos dois, cara. Ele é muito bom ator, cara. Eu acho ele um ator foda. É aquela, a galera tem ranço porque, ah, o Kylo Ren, cara, aí é uma construção do roteiro e do diretor, o ator não tem nada a ver com isso. Cara, todo mundo tem que assistir esse filme, é muito bom. Eu também assisti agora, bem na ante, bem contramão de Filtrado na Clã, um filme que você não vai tirar absolutamente nada dele, que é Mega Tubarão. Mega Tubarão é um filme de ação com um tubarão gigante, então você já sabe o que você vai esperar, né? É um filme, assim, não, eu não achei ruim, achei legal o filme, tipo, você assiste de boa, você não pode... o que você espera? Um tubarão gigante e ele dando um jeito de matar o tubarão. É isso que acontece no filme, mas ele não chega a ser bizarro, ter coisas muito sem sentido. É legal, você assiste e o filme passa bem, ok. Cara, o legal desse filme... Ivaldo, você que gosta e é especialista em tubarão, você achou também isso ou você achou o filme um Sharknado da vida? Então, o legal desse filme é porque desde quando eu vi o trailer, eu que já conheço um monte de trecheira de tubarão, eu já fico com a expectativa muito baixa. Então, quando o filme me entregou exageros, como aquele tubarão gigantesco... E é muito gigantesco. Só pra completar, que a gente falando, ah, o filme do The Rock é bom. É a mesma coisa que o Jason Statham. Também é um cara muito carismático, né, em tela e tal. As filmes de ação são legais com ele, então é a mesma coisa. O Jason Statham eu já não gosto, não. Caralho, mas eu acho ele bom, cara. Eu acho ele bom não só por... Eu acho ele de comédia, ele é bom. Eu acho ele engraçado. Eu acho que funciona, cara. O que funcionou pra mim no Mega Tubarão é o seguinte, o filme me apresentou exageros, um tubarão mega gigante, mas assim, é dentro do que ele tinha que me apresentar. Ele chegou e falou, meu, eu vou te mostrar um mega tubarão e os caras perseguindo ele. Ele não saiu dessa linha. E, caralho, aquele tubarão tava bonito pra porra. Eles, tipo, gastaram um bom dinheiro pra fazer os efeitos dele. Então ficou muito bem animado. Diferente dessas trecheiras que a gente vê por aí. E é o que o Vinícius fala, você compra a ideia. É os caras perseguindo o tubarão. Meu, não sai disso. Não vai tentar construir personagem, explicar, não, porque o tubarão é da natureza, a gente tem que proteger a natureza. Não, é os caras tentando caçar uma fera pré-histórica gigantesca. E tem alguns jogos de câmera que o filme apresenta, principalmente quando o tubarão vai na área dos banhistas, que você vê ele por baixo, nadando. Cara, é legal, você compra. E você termina o filme falando, porra, não é o melhor filme do mundo, mas quer saber? Legal, gostei. Eu achei bem interessante também, cara. Eu também tava esperando ser uma merda completa, mas, cara, eu gostei. O que eu acho mais, assim, diferente nisso tudo é que, depois do tubarão clássico lá do Spielberg, cara, os tubarões voltaram com tudo agora. Agora é praticamente um gênero próprio, né, cara? Sim, puta que pariu. Aliás, é tão gênero próprio. Vou tentar fazer um merchan igual daqui, ó. Tem o bom, mal e o feio tubarões aqui desse podcast, né? Olha, tem lá. Temos. Agora só falta o Ivaldo, porque eu já fiz, você já fez. Boa. O último cast eu fiz um a cada personagem do filme dos heróis. Já bati minha meta. Você pegou, acho que você passou um pouquinho do tom. Você fez um pouquinho mais do que deveria. Mas não que eu tô achando ruim. Se todo mundo quiser assistir, não escutar, né? Vai ficar sensacional. É, desse mês, só pra terminar o que eu assisti, né? Depois vocês comentem em outros, eu assisti Jovens Titãs em Ação, né? Que é a animação da DC. Eu gostei, eu esperava mais. Eu achei que... Eu não ri tanto quanto eu imaginei que ia rir quando eu li os comentários dos filmes, vi o trailer. Eu gostei, mas não gostei tanto, assim. Ah, cara. Eu esperava mais. Aqui eu vou falar, esse filme brilha pra mim em muitos momentos, cara. Porque, assim, eu não sei nada da série de TV, tá? Ponto. Também não, absolutamente não, não nada. Conheço nada dos Jovens Titãs da TV, não assisto. Mas, cara, eu fui assistir esse filme, assim, despretensiosamente. Cara, e que filme divertido, cara. Como eu tava dando risada nesse filme. Só pelo seguinte, pra mim, em questão, em termos de quantidade de humor e humor que funciona, ele foi melhor que Deadpool 2, igual eu falei. É, ele tem algumas sacadas muito boas. Tiração de sarro com a própria DC, tiração de sarro com filmes da Marvel, tiração de sarro com questão de faixa etária, sabe? Eu achava, o que eu achava sensacional é, tipo, ele tem a animação dele normal, que bem das características da série de TV mesmo, que eles trouxeram pra tela, e tem aquelas outras que eles criam durante o filme pra mostrar uma música, ou um sonho, qualquer coisa, que isso é sensacional, cara. A referência do Rei Leão é sensacional, cara. É muito boa, cara. Puta que pariu, funciona demais. E as participações do Stan Lee são muito boas nesse filme, cara. Fica mais saudoso, né, depois que ele partiu, cara. É muito legal essa referência, assim, pô, o cara trabalhou na concorrência, mas assim, é um cara importante pros quadrinhos como um geral, sabe? Então foi muito legal essa homenagem dele. E aí depois eu fui ler a entrevista, como foi o processo de gravação, os caras chegaram, a máquina deu problema, aí ele falou assim, não, usa aqui meu celular, computador, qualquer coisa eu gravo, sabe? Vamos gravar. É um cara que aumenta muito o filme. E o ponto, acho que, não sei se todo mundo viu, mas é que finalmente a gente viu o Nicolas Cage fazendo Superman, cara. É verdade. A dublagem dele nesse filme é do Nicolas Cage, cara. Então, assim, é mais uma referência a uma coisa que acontece fora da tela, sabe? Então, pra mim, esse filme funcionou muito bem, cara. E como eu falei, foi melhor que Deadpool 2. Eu esperava uma coisa de um filme, não fui correspondido. E desse aqui eu esperava uma coisa e eu fui muito correspondido além da conta, sabe? Então, esse filme vale muito a pena. Certeza que vai vir uma sequência, porque a DC não é besta, claro. Mesmo porque ela não acerta muito, né? Quando acerta, acho que ela tem que ir assim. E pra variar, eu falando no Twitter, falei exatamente isso. Esse filme, ele só prova aquilo que eu já falo há anos, cara. Pega a turma de animação da DC e bota o filme na mão deles. Eles sabem trabalhar, cara. Eles sabem fazer coisa boa com o material da DC. E é muito foda. A questão cômica desse filme, cara, tem umas piadas. É muito engraçado. E quando, cara, você é comprado pelo filme, até as piadas bestas você dá risada. Porque você tá dentro daquele universo ali, cara. Cara, as piadas com a Aquaman são muito boas. quando eles voltam no passado pra poder desfazer os heróis, cara, eu ri demais. As tartarugas ninja só dá um empurrãozinho, joga o negócio na água. Tá vendo? É referência a quadrinhos que não é DC e Marvel. Exatamente. É muito bom, velho. Muito bom. Tá maluco. A parte do cinema é maravilhosa. Também. Referência de Volta do Futuro é muito bom. Sim, direto. É que o veículo de volta no tempo, de Volta do Futuro, é um DeLorean, certo? Aí nesse filme o Robbie usa um triciclo pra voltar. Cara, é muito louco essa parada, velho. Puta, é o que você falou. Eles se zoando também, zoando a própria DC, é muito bom. Ô, qual que é o nome da sua mãe? Marta. Ah, minha também. Não, peraí. Mas qual que é o nome do seu pai? O nome do seu pai não é Thomas também, não, né? Cara, quando ele começa a tirar sarro dos próprios live actions da DC, porra, é muito bom. É. Tem uma hora que ele fala assim, mas o Superman tem um filme. Ah, não vamos falar dele, não. Mas eu acho que a gente tá dando risada demais. Eu acho que é pra você ficar sério. Ivaldo, por favor, comente sobre Slenderman, Pesadelo Sem Rosto. Calma aí. Mantendo as risadas antes, eu assisti um filme de comédia chamado Crimes in Raptime também. Que é uma bosta, mas eu ri em algumas partes. Eu nem sei do que se trata esse filme, cara. É o filme com a Melissa McCarthy. Então é um filme da Melissa McCarthy. Uns puppets, tá ligado? Ai, meu Deus. É o filme maior de 18, velho. Ele é uma merda inacreditável, mas eu ri, velho. Então, só pra deixar pontuado. É um gênero próprio, né? Filme da Melissa McCarthy, né, cara? Exatamente. Já que o Vinícius trouxe as trevas pra cá, gente, mencionando rapidamente Slenderman, eu acho que pro terror é uma das maiores vergonhas, porque esse filme é de passar mal, cara. É muito mal feito. Elenco, péssimo. Vilão, péssimo. Sabe como é que você invoca o Slenderman? Você chega no blog do Slenderman, aí tá lá, clica aqui para invocar o Slenderman. Aí você clica e invoca ele. É a tecnológica. Ai, caralho. Cara, tecnologia a favor do terror, Ivaldo. Você não entendeu. É a versão 2018 da bruxa, né? Que você tinha apertado a descarga e tal. Então, mano, você assiste o vídeo do Slenderman e pronto, você invocou ele. Cara, é bizarro. Os jumpscares desse filme, meu. Eu não sabia se eu desistia de assistir o filme ou se eu dava risada. Porque tem uns jumpscares muito vergonhosos de você ver assim, sabe? É bizarro, cara. Desculpa, eu não vou mencionar mais nada, porque o filme é péssimo. Não, as, cri- críticas dele são tipo 3% no Rotten, uns negócios assim, sabe? Esse negócio é bizarro, assim, nível muito, muito baixo. Pra mim ele já começa errado, que é filme de fanfic de internet, né? Então, cara, vamos lá. Foda, cara. O pessoal tem que ter um pouquinho de noção antes de criar um negócio assim. A turma tá tão preguiçosa a esse ponto, sabe? Mas tá mesmo, cara. E no terror, que é Ivaldo que pode falar melhor que eu, no terror o pessoal tá meio, sei lá, muito, tem umas ideias muito. Por isso que quando tem um filme bom de verdade, se destaca mais ainda, né? Tipo, O Lugar Silencioso, Hereditário, que a gente comentou. Sim. Eles passam muito na frente desses outros filmes, porque eles conseguem expandir mais o terror além do, tipo, do susto, do jumpscare, ou do gore. Você vai além, né? Você cria um universo, cria um filme de verdade, né? Isso aí não faz sentido nada com nada, né? Bem, vamos para setembro? O melhor mês do ano, setembro. Concordo. A gente teve, falando em terror, a gente teve A Freira, que é um derivado lá do Invocação do Mal. A gente teve O Predador, que a gente comentou no podcast de franquia Predador. A gente teve A Primeira Noite de Crime, que é um prequel da franquia Uma Noite de Crime, ou The Purge. A gente teve Buscando. A gente teve, na Netflix, teve um filme chamado Hold the Dark, que é Noite de Lobos, que também o pessoal comentou bastante. Eu quero só comentar sobre Predador daqui, rapidinho. É a primeira vez que eu vejo o personagem principal no meio de uma cena de ação, tá todo mundo morrendo, tendo perigo de morrer, o cara simplesmente tem uma caganeira. Acontece, assim, né? Eu acho que é mais real do que os outros filmes, né? Não, eu teria assim, uma caganeira também. Então, ele vai, faz um barrinho ali e volta. E, tipo, os personagens são todos unidimensionais, cara. Sabe? Eles começam, eles terminam o filme do mesmo jeito que começaram, sem evolução nenhuma. Anderson, você tem que fazer o exercício de escutar de novo o Franquia Predador, que você participou, mas você não tinha assistido o filme ainda, e escutar só a parte do Predador pra ver se você concorda com a gente. Não, eu escutei. Pior que eu fiz isso. E assim, o filme é ruim, acabou. É uma bosta, realmente. É uma merda. Não tem jeito. Eu só me lembro de, a cada 5 minutos, olhar pra cara do Everton e o Everton tá balançando a cabeça em forma de negação. Nossa, eu tava indignado com esse filme. Eu não assisti muitos filmes esse mês, assisti O Predador. Eu acho que um filme que eu assisti esse mês, que pra mim é um dos melhores do ano, é Buscando. Pô, filmaço, cara. Esse é muito bom. Esse é do caralho, esse é do caralho. Ele tem uma estética diferente, né, cara? E é um filme bem diferente, né? Que é um filme de investigação, é um thriller, né? O que faz esse filme ser muito foda é exatamente isso, é a estética dele. O jeito que ele conta da história inteira com base em aparelhos eletrônicos, no celular, no vídeo do computador. A história nem é tão nova assim. A história não é nem tão nova. É, mas essa maneira que eles fizeram ficou muito foda, velho. É muito legal mesmo. E esse assim, é o foda. Vamos falar também. Ele te prende, isso que é foda. É, e o John Cho manda bem pra caramba, cara. Ele é um puta ator. Ele tá bem demais esse filme. Puta que pariu, velho. E o Vince falou: esse filme te prende. E aquele jogo de câmeras, aquele efeito gráfico que eles colocaram, de você ver em tudo que ele tá clicando, toda a rede social que ele abre, em tela cheia, dá a impressão que é você que tá pesquisando. Então teve momentos que eu me peguei, tipo, lendo o nome, puta, ele vai clicar nesse nome aqui, putz, depois tem que clicar naquele nome ali, puta, vai, volta o vídeo. Tipo, é como se eu estivesse investigando junto com ele, tá ligado? Aquele efeito que eles jogam na tela é muito bom e te prende muito. Você começa a ler as coisas também, então você começa a ajudar na pesquisa, você embarca dentro do filme. Totalmente, eu acho que a estética dele me comprou muito, juntamente com uma história boa e com atuações boas. O filme é, primeiro, ele é bem fora da casinha, porque são coreanos todos os atores, né, asiáticos, então você já tem esse diferencial, que parece besteira, mas pra um cinema em Hollywood não é besteira, cara. Esse ano tem dois filmes grandes que fizeram muita bilheteria, assim, dois filmes grandes. O Searching não fez tanta bilheteria, mas tem outro filme que fez bastante bilheteria, que é o Crazy Rich Asians, que a gente comenta depois, e são filmes totalmente com atores asiáticos, né, e esse filme é um deles, e a estética dele, de você acompanhar as redes sociais e a investigação e o modo que o filme é conduzido, né, você fica querendo saber o que vai acontecer, qual vai ser a próxima pista, o que ele vai fazer depois, como o filme também te engana, né, te faz pensar, sim, que é uma coisa, mas ele vai pro outro lado, assim como o pai tem aquele sentimento que ele descobriu, mas depois viu que não é aquilo, você fica exatamente com ele, né, ele consegue criar essa conexão com o protagonista muito bem. Isso que você falou é um ponto importante, porque igual eu reclamei de alguns filmes, cara, que você já saca o que vai acontecer no meio. Então é um pouco frustrante você ver esse tipo de coisa. E quando vem um filme e que toda hora ele fala, você tá indo por aqui, mas presta atenção que talvez não seja por aqui, sabe? Eu tô tentando te mostrar um outro lado, assim, não é o que parece. Então, e uma coisa... isso é muito bom, isso é muito bom, cara. E uma coisa bem legal é que, principalmente, todo mundo que tá envolvido em usando celular, usa computador, usa rede social direto, se encaixa muito mais no filme por causa disso, né? Porque você tem uma investigação, um caso de vida ou morte, a procura pela filha, e isso você traz pra sua realidade, você tá todo dia naquela rede social e você vê como as pistas ou tudo da sua vida tá ali, né? E é meio até bizarro, né? Você começa a pensar. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, realmente, né? Tá tudo ali, se você não tomar cuidado, tá tudo lá. Complementando o que o Anderson falou, eu gostei muito do plot do filme, porque ele te leva pra um caminho, só que assim, ele vai te levando pra um caminho e dizendo, será que é? Será que não é? Ó, presta atenção, talvez tenha alguma coisa que não se encaixe. Mas ele te leva pra um caminho. Quando ele te dá o plot twist, ele não só joga na sua cara e fala, é isso aqui, e aceita. Ele te mostra o plot twist e ele te explica, ele encaixa todos os momentos onde faz sentido, onde você não prestou atenção e deixa tudo certinho, cara. Ele não deixa pontas soltas. É muito ele, foda. Ele é aquele plot twist que assim, ó, tá vendo? Não era isso que eu tava querendo, tá? Mas assim, eu dei pistas ao longo do filme inteiro. Não é simplesmente um filme que acontece, tá por um caminho e chega, não, o final é outro, não tem nada a ver com o que eu contei. Sabe? E eu gostei. Ele vai jogando pequenas coisas ao longo do filme que cabe a você montar. E eu gostei porque, além dele construir esse plot, a motivação, vamos dizer assim, do vilão, complementando também pelo que o Vinícius falou, é uma coisa que você para pra pensar assim e falar, puta, e se fosse no meu caso, meu? E se fosse uma pessoa importante pra mim, o que que eu faria? E se fosse meu filho? E se fosse minha filha? Qual seria a minha atitude? Então também é uma coisa que acontece hoje em dia. É uma coisa polêmica, é uma coisa pesada que é realidade. É tenso pra caralho. É muito bom, velho. É muito bom, cara. Eu destaco ele nesse mês com certeza, cara. O que mais você assistiu esse mês? Eu assisti o Mandy, cara. Nicolas Cage. Nicolau Gaiola, cara. Ouvi falar bem, hein? Cara, ele tava overact muito, mas funciona muito bem no filme, cara. O filme é uma viagem de ácido gigantesca. é uma trecheira muito boa, Ivaldo. E quando que ele não tá overact, né? Não, mas então, exatamente. Mas nesse filme funciona. Inacreditável. Uhum. Ele tá full overacting, né? Normalmente ele tá overacting, agora ele tá full. Cara, tem uma cena que eles deixam ele no banheiro lá e falam, dá seu show aí, velho. É muito engraçado. Chega a dar risada dele, tá ligado? Mas o filme é muito legal, cara. Eu achei ele legal, sabe? Porque é de nicho. Isso eu vou falar a verdade. É de nicho, sabe? Você tem que gostar de filme trash, tem que gostar meio de algumas coisas meio paralelas, sabe? Mas no geral, eu gostei do filme, sabe? As críticas desse filme foram muito boas, né? As críticas desse filme foram muito boas e realmente ele ficou no foco o Nicolas Cage, que também é outro ator que faz filmes muito bons, faz filmes muito merdas, normalmente muito merdas. Infelizmente, vai fazer o quê? Mas ele é um ator de destaque também, né? Sempre tem algum peso quando ele aparece numa produção. Antigamente você tinha um peso porque é um cara que tem um Oscar, muita gente não lembra disso, mas é um cara que tem um Oscar, é um cara que é conhecido por ser um bom ator. De uns anos pra cá, todo mundo fala assim, é o Nicolas Cage, será que agora ele volta? Sabe? Todo mundo tem essa expectativa. Depois que ele teve problema com a receita, todo mundo fala, puta, será que ele vai voltar a ser quem ele era? Cara, depois que ele teve que vender a Action Comics, a primeira lá do Superman, cara, pra pagar a dívida, então, sei lá. Eu assisti o Hotel Artemis, não sei se vocês ouviram falar. Ouvi falar, mas não assisti, não. Não tem ideia do que seja. O Sterling K. Brown lá, com a Jodie Foster. A história é muito simples, a Jodie Foster é tipo um futuro, e a Jodie Foster, ela é uma enfermeira que ela toma conta de um hotel que atende os bandidos, sabe? Essa é a história. Acontece uma série de eventos. É um filme bem simples, mas é bem legal. Eu achei interessante, sabe? Me manteve preso durante todo o filme, sabe? É o hotel do John Wick, é isso? É, basicamente isso. Foi exatamente o que eu pensei também. Tem as regras também, é bem estilão, sabe? Nada se cria, né, cara? Nada. Não, mas eu até entendo como se fosse do mesmo universo, cara. Mas se funcionar, tá beleza, né? Assim, pode copiar, mas faz bem feito, né, cara? É um filme que pra mim passou de boa, sabe? Eu assisti tranquilo. O outro que eu assisti foi o Kim, K-I-N, não sei se vocês ouviram falar. Sim, eu sei do que é. Que é um com... tem o James Franco também. Esse filme, cara, ele tem umas ideias legais, só que o filme ele é meio chato, ele é meio arrastado. É um filme de road trip, praticamente, só que eu achei ele meio arrastado, os caras tomam umas decisões meio idiotas durante o filme e tal, mas o que eu acho muito interessante desse filme são os gadgets que tem, que os caras usam, porque o filme todo gira em torno de uma arma que um menino acha, né? Uma arma meio do futurista. E, cara, realmente os efeitos da arma, ou a utilidade da arma, dos aparelhos que aparecem durante filme eu achei muito legal, cara. Mas pena que acontece poucas cenas, sabe? Não é uma coisa que se repete muito. Então, por isso que deixa o filme meio assim, meio arrastado, sabe? E o James Franco passa nesse filme? É, ele faz um drogado louco. É, ah, então ele é normal, ele é normal. Ele tá em casa. Ele tá, não tá nem atuando, ele tá de boa. Exatamente. Ivaldo, a freira. Cara, a freira, que decepção, cara. Sei lá, muito ruim também, cara. Eu vou ser repetitivo. Meu, eu não sei o que tá acontecendo com o cinema de terror, mas os caras acham que apelar pra jumpscare é sinônimo de filme bom, entendeu? Mas isso aí sabe por que que é? É pra muita sala de cinema em que o pessoal olha um jumpscare e dá risada e fala, ah, se fudeu, gagaga. É bizarro, cara, não sei o que tá acontecendo. E esse filme não deveria nem ter existido, cara, porque é muito mal feito. Os personagens são muito aleatórios. Você tem um padre que é mestre em exorcismo, que ele é pior, ele é mais burro que a noviça rebelde que tá com ele, que tá, tipo, se preparando pra virar freira, tá ligado? E, meu, uns acontecimentos muito aleatórios. Sabe aquele terror que você não compra? Que dá um jump aqui, um jump ali, um jump aqui, um jump aqui e não segue nada. A demônia da feira tá lá, ok. Isso é, mas ruim, ele, né? É, mano, igual... sei lá. Adiciona muita coisa. É ruim porque a freira é aquela... aquele plano da Warner de expandir o universo do Invocação do Mal, né? A gente tem os Invocação do Mal, tem a Freira, que é uma personagem derivada desse filme, vai ter o filme do Homem Torto lá, que apareceu no Invocação do Mal 2. Então, é essa tentativa, eu não sei se o James Wan é um produtor desse filme, porque esse universo é todo dele, né? Então, ele deve ter alguma coisa nesse filme, mas é complicado quando os filmes não se sustentam por eles mesmos, né? Não, cara, sei lá, e tem clichêzão de terror, tem cara fazendo merda, gente chegando em lugar perigoso se separando pra ir cada um sozinho por um canto, só pra te garantir mais alguma quantidade aleatória de jumpscare, entendeu? Você tem a Vala, que é a vilã, que é a freira, né? Que já é uma entidade poderosa que você já poderia trabalhar com ela. Mas não, tem que adicionar um monte de outras coisas, um monte de outros sustos aleatórios só pra fazer você ter sustinho no cinema. Então, cara, não comprei não, cara. Pior da franquia. Ah, cara, é um filme pra gente relembrar os dias de Santa Inês. Só se for isso. Só se tipo for isso. Bem, vamos pra outubro. O Mês das Bruxas tem os seus filmes de terror também. Não tantos. Tem os filmes que são aterrorizantes por serem muito ruins, né? Por exemplo, Venom saiu em outubro, que a gente comentou no podcast Filme de Heróis. Mas a gente tem Nasce Uma Estrela, que é um filme que foi muito comentado, da Lady Gaga, do Bradley Cooper. A gente tem O Primeiro Homem, que também é outro filme muito comentado, que é o diretor de La La Land, agora trouxe esse filme que conta a história do Armstrong lá, que é protagonizado pelo Ryan Gosling, né? O protagonista do filme. Claro. Tinha que ser ele, né? A gente tem o reboot, remake, na verdade é uma continuação, né, quando você assiste o filme, do Halloween, continuação do clássico, né. A gente tem Podres de Rico, que é o filme que eu comentei, assim, tem todo o seu elenco asiático, mas é um filme de produção americana mesmo, que foi muito bem nos Estados Unidos de bilheteria. E foi muito bem esse filme? É basicamente o seguinte, esse filme é uma comédia, é uma comédia novelão, que tem uma mulher, tem uma mulher casa com um cara, que conhece o cara, começa a namorar, a noiva vai casar, aí o cara fala, eu vou te apresentar pra minha família. Quando ele vai pra essa família, o cara é tipo príncipe de não sei do que, o cara é podre de rico, entendeu? Então ela tem que conviver com a família do cara, mas ela é pobre, ele é rico, ele é rico. Então é um novelão coreano, chinês, japonês, pro cinema. Cara, é uma mistura de Casamento Grego com aquele reality show Mulheres Ricas da Band. Deve ser alguma coisa bem assim, né? Mas o filme foi muito bem de crítica, falando que o filme engraçado e tal, funciona. Foi muito bem de bilheteria, principalmente nos Estados Unidos. Ah, tem o Ken Jeong, né, cara? Ele é muito engraçado. Deve ser engraçado as cenas dele, né? Sim, tem a japonesinha que tava no 8 Mulheres no Segredo, o Akafina, que é uma rapper também tá nesse filme. Enfim, tem uns deve ter uns atores que são mais famosos lá do que eu não conheço. Enfim, e tem Apóstolo também, que é um filme da Netflix. Apóstolo é legal, hein, cara? É, eu gostei. Você assistiu, Ivaldo? Assisti, cara, é um diferencial aí pro suspense, terror, e eu gostei, tem cara. Tem muito aquele conceito do Wicker Man, tá ligado? Aham, sim. E é muito foda como eles apresentam um culto e vai te entregando devagarzinho. bolinha, aquelas coisas estranhas. É muito bem construído o filme, cara. Eu achei o filme bem legal. E o diretor dele, uma curiosidade, é o diretor do The Raid, né? Do Operação Invasão, né, cara? Olha só. Garrett Rivas, né? Por isso que a cena... Tem uma cena de ação só. E você percebe que é uma cena que é diferente, tá ligado? Que o cara realmente ele sabe gravar muito bem cena de ação, né? Cara, além de Venom, esse mês eu assisti Halloween, que foi um filme que chegou mais um reboot, remake, continuação de alguma coisa clássica, de um filme clássico, chegou no mês de outubro, e eu gostei bastante, cara. Show, é bom mesmo. Vocês gostaram do novo Halloween? Eu gosto do primeiro, cara, é difícil gostar não gostar desse. E é legal porque ele é uma sequência direta do primeiro filme, ele ignoraram o Michael Myers em Identidade do Mal, né, tipo, ele é simplesmente um assassino foda. Ainda bem, né? Nossa, cortaram, é tipo a continuação direta mesmo. Cara, porque assim, eu não tive tempo ainda de ver o filme, mas eu gostei muito do material, do trailer, gostei desse resgate do filme original, mesmo que não tenha o John Carpenter envolvido, mas é um filme que pra mim não, ele tá envolvido, convenceu. O John Carpenter tá envolvido nesse filme. Mas ele não, ele fez o quê? Ele não é diretor, ele deve ser produtor. Ele é produtor, ele fez a sonora. Então, exatamente, mas assim, ele não tá na cadeira de direção, né? Não. É muito bom ver o resgate daquele Halloween, porque... Mas você vê bem a mão dele. Claro, porque assim, eu não sou muito fã de filmes de terror, ponto, igual o Ivaldo que assiste um monte aí, cara. Mas eu tenho alguns filmes que são essenciais até pra quem não gosta muito de terror, e o primeiro Halloween eu acho que é importante, vale a pena. Esse filme, só dele resgatar o primeiro, pra mim já é bem recomendado. É bem legal. Ele conversa muito, o jeito que eles fizeram o filme conversa muito com a realidade, quando a Jamie Lee Curtis estava dando entrevistas do filme. Aliás, tem um ensaio fotográfico de divulgação desse filme, que é um dos melhores que eu já vi na minha vida pra divulgar um filme, que é da Jamie Lee Curtis com o Michael Myers, que é foda. As fotos ficaram excelente. Isso aqui, se alguém puder ver, veja, muito legal. Durante as entrevistas, ela falou muito do movimento do Me Too, aquele movimento grande, né, contra os assediadores lá em Hollywood, dos grandes produtores, e ela falou que o filme ia conversar bem com isso, e dá pra perceber, porque o filme tem as protagonistas que lutam contra o Michael Myers, que é o homem, né, que é o cara, o assassino, né, e você consegue perceber bem o que ela tava falando sem assim, tirar o foco do que é um filme de terror de um assassino, né? É diferente, você consegue enxergar essas pitadas diferenciadas pra realidade de hoje, e é um negócio que eu acho que funcionou bem. Sim, e a forma que o Myers ele é apresentado é muito boa. Quando ele chega na cidade, na noite de Halloween, cara, é muito bom. Cara, mas como jornalista é burro, né? Assim, não em geral, mas nos filmes de terror, se aparecer um jornalista, pode ser certeza, vai dar merda, cara. Pariu, presta atenção, esse filme não é diferente. Não, cara, é podcaster. Nossa. Verdade, né? Eles são podcasters ainda. Puta, tinha que ser podcaster, não, puta, só faz merda. Cara, pensa bem, podia ser pior. O cara podia ser um influencer do Instagram ou... É verdade. Mas tem umas cenas assim, que bem características, né? Que te remetem a um filme clássico. A primeira vez que o Michael Myers coloca a máscara é muito foda no filme. Cara, tem um plano sequência também, logo quando ele tá na noite de Halloween, que ele vai matar a primeira pessoa. Então, é isso. O cara é muito foda. É foda. Vale a pena, cara. Se você gosta do clássico, vale a pena assistir esse filme. Mesmo se você não gosta de filme de terror, eu acho que é um filme bem bacana. E é uma coisa que é meio estranho falar, é um filme de assassino. Tá certo que o primeiro é bem suspense, né? Não tem, é depois que eles apelam mais pra violência. Esse filme não é muito violento. Ele não tem sangue explícito pra todo lado. O Michael Myers não arranca a cabeça dos personagens, o braço, enfim. É que ele tá mais focado, ele, né? Ele tem as cenas violentas dele, porque ele é um assassino, mas não é um filme de banho de sangue na tela. Com certeza não. Na verdade, você pode até considerar que nesse filme você tem uma quebra de paradigma, né? Que nele, por mais que você tenha o Michael indo atrás da irmã e matando quem tá no caminho, mesmo que não sejam tantas pessoas, você tem aquela quebra de que quando ele consegue chegar onde ele queria, ele se torna o caçado, porque ela não vai deixar quieto e ficar chorando. É, bem, ela começa... Bem o que eu tentei ali do comparação com o que tá acontecendo hoje. Aí você falou assim que não mata muitas pessoas, assim, mais ou menos. Eu fui contar, eu falei assim, caramba, acho que ele não matou muita gente. Eu fui começar a contar, tava dando umas 12, 13 já. Eu falei, não, já matou um povinho aqui, legal, né? Já matou uma quantidade bacana, assim. Já deu pra estragar uma noite de Halloween, tá bom, já. Né? É, mas pro Michael Myers isso aí é uma terça-feira comum, cara. Não, uma noite é de Halloween demais. Assim, é um Halloween. Esse ano tá fraco. É que ele tava focado na irmã. Se ele não tivesse focado na irmã, que irmã, assim, cara, que irmã. O filme fala que ele é irmã dele, caralho. Ah, não, é verdade. Ela é irmã nos outros filmes da franquia. É. Mas esse mês vocês assistiram mais alguma coisa? Tem um filme na Netflix que é. Lembrando que eu tinha falado lá do Operação Invasão, do The Raid, né? Que é protagonizado também pelo Iko Uwais, que é o protagonista do Operação Invasão, né? Que é o A Noite Nos Persegue. Ele não é o protagonista desse filme, na verdade. Ele tá nesse filme também. Mas, cara, esse filme... Se pensa no filme gore, é esse filme, cara. E ele é filme de porrada. Mas ele é muito pesado, cara. Eu ficava muito enojado, meio assim... Desconfortável em muita cena desse filme. Mas é tipo assim... Puta, isso aqui tá violento demais. Mas vou assistir mais um pouco. Continua, porque... que tá batendo. Porque, queira ou não, as lutas são muito loucas. Ainda continuam... Os caras sabem lutar pra cacete, né, cara? Mas é violento para caralho. E tem no Netflix. É, e é legal porque é uma violência gráfica, assim, bem pesada. E você fica pensando... Pô, muito bem feita, né? Não que uma violência seja legal, mas é muito bem feito. Tudo que acontece no filme, assim, as coreografias de luta, não preciso nem falar, porque os caras lutam demais, assim. E é um filme bem legal, cara. Cara, essa descrição do Everton me lembra um filme de 2017, do Vince Vaughn, que é o Conflito no Pavilhão 99, cara. Que é a mesma coisa. É um filme de ação, mas, assim, violentíssimo, cara. E não perdoa, sabe? Ah, quebra um braço, mostra o osso exposto, mostra sangue saindo. O cara leva um soco, mostra o olho saltando, sabe? Esse tipo de coisa. Então, esse tipo de filme não é um cinema comum, assim, cara. Mas geralmente são histórias bem fortes e bem contadas. Eu vou falar que esse filme tem uma luta no açougue. E os caras não poupam utilizar as coisas do açougue. Eu já imagino. É pesado, mas ele é bem legal até o filme. Tipo, ele tem a história lá dele, funciona. As coreografias de luta é inacreditável. Os caras lutam demais, velho. Mas é pra quem tem estômago e quem gosta de filme de porrada, sabe? Nos filmes do final do novembro, eu assisti pouca coisa em novembro. Novembro saiu até com uma quantidade legal de filmes, mas eu assisti pouca coisa, porque não dava pra ir no cinema assistir tanto filme, né? A gente não tem tanto dinheiro. Mas em novembro saiu Bohemian Rhapsody, que é o filme que estão falando faz tempo, da cinebiografia do Queen, na verdade mais do Freddie Mercury, do Queen, Saiu Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, que é mais uma adaptação live action da Disney. Saiu Operação Overlord, que é um filme de ação da Bad Robot, que o J.J. Abrams é produtor, enfim. Saiu Animais Fantásticos 2, que é o Animais Fantásticos dos Crimes de Grindelwald, que acho que é o principal filme do mês, que o pessoal mais esperava, né, porque é da franquia Harry Potter, sempre faz muito barulho. E saiu Robin Hood, que é uma nova versão do Robin Hood, agora com o cara lá do Kingsman, como é? Taron Egerton? Taron Egerton. Egerton. E com o Jamie Foxx, né? O que vocês assistiram? Eu assisti Bohemian Rhapsody. Sim. Eu não assisti nenhum, cara. Você tá falando de dinheiro, eu, esse mês é provas finais de faculdade, então cinema, esquece. Eu assisti Bohemian Rhapsody como fã do Queen, o filme é, pô, você vai gostar, porque, pô, você tá no cinema com aquele áudio tocando Queen, pô, é foda. Trilha sonora do Queen, não tem como o cara errar. É porque assim, cara, o que eu ouvi de algumas pessoas falando do filme é assim, o filme vale mais pela trilha sonora do que propriamente pela história em si, porém, eu preciso ver pra chegar na minha conclusão. Muita falha histórica, tá ligado? Queen é minha banda favorita, então eu vou ver com a crítica lá em cima, então eu vou esperar. Mas realmente, tem umas se você é fã, tem umas coisas históricas que atrapalham, vão atrapalhar mesmo, você vai falar, puta, tá muito errado isso. Mas pra quem não é fã, eu tenho certeza que curtiu muito mais, sim, porque você não conhece a história, então a história flui, eles pintam, lógico, o Fred é o principal, o Rami Malek, ele mandou muito bem, tipo, o casting é impecável, tá ligado? Os caras pegaram os caras igual, velho. Pegaram os caras igual, pelo Mamute, assim. O Brian May. Não, eu acho que o Bruno Sutter seria o melhor Brian May, cara. Eu acho ele mais parecido, cara. São muito parecidos, cara. O John Deacon e o Brian May são muito parecidos mesmo. Mas o que pega também é que, tipo, é um filme que ele é meio... Tá certo, ele é uma cinebiografia, mas ele não parece que não funciona muito como filme, sabe? Ele é meio como se fosse trechos de histórias do Queen, sabe? Parece aqueles especiais de TV, né? E nem tanto do Queen, né? Os caras... É que o filme dá muito a entender que o Fred é o cara que criou o Queen, criou todas as músicas do Queen. A gente sabe que não é bem assim a coisa, né? Que a banda era bem banda mesmo, né? É que tem isso também. Tipo, às vezes eles querem falar que é um filme do Queen, às vezes querem falar que é um filme do Fred só. Então fica esse baralhado de coisa que fica meio perdido, sabe? Cara, e esse filme ele vem sofrendo há anos, porque originalmente era o Sacha Baron Cohen que ia fazer, e aí teve teve briga com direção, crise criativa com os outros membros da banda, o John Deacon não quis se envolver, aí você teve o escândalo dos assédios do Bryan Singer. Então assim, esse filme ele tem muitos problemas pré-tela ainda, que eu não sei se foram totalmente resolvidos. Então eu não sei como que funcionou o filme de fato, cara. Mas essa parte toda de história, o que eu consegui ler do filme, eu já vi que eu vou ficar um pouco irritado. Em relação à música, cara, mas você podia fazer duas horas de Queen lá que ia funcionar, sabe? Só a cena do Live Aid vale o filme, cara. Essa cena eu vi, cara, e realmente essa cena tá muito boa, cara. Vale o filme, cara. Pô, porque essa cena é realmente, você fica muito empolgado no cinema, cara. A parte que o Rami Malek, que o Fred tá entrando no palco, é o Fred, cara. Ele ficou foda mesmo. Quando você tá no cinema com aquela expectativa dele entrando no palco, você, puta, é emocionante, cara. E principalmente pra quem gosta de Queen. Quem gosta de música já vai achar excelente. Pra quem gosta de Queen, é muito fã, puta que pariu. E quem não gosta de Queen tá errado. É, quem não gosta de Queen, na verdade, tem que procurar alguma ajuda aí, né? Porque não é possível. A pessoa tem que repensar a vida dela, cara. Tem um filme que é o The Ballad of Buster Scruggs no Netflix, dos irmãos Coen. Eu assisti. Cara, eu achei interessante, sabe? São 6 histórias de faroeste contadas pelos irmãos Coen. Eu achei interessante as histórias. Tem algumas que são muito boas, tem algumas que são, beleza, sabe? Passa. No geral, é um filme que, pra mim, não foi perda de tempo, sabe? Eu curti assistir. Porque, como são 6 histórias, então o filme passa até que rápido, sabe? Você acompanha cada historinha separado. É legalzinho, cara. Mas uma coisa interessante disso, do filme, não falando do filme, mas falando do. A gente comentou que a Netflix tá trazendo muito mais filmes, e não tá trazendo filmes, qualquer filme, né, com diretores apostando. Tá trazendo diretores de peso, com filmes que realmente, teoricamente, vão trazer muito público, né? E filmes que deveriam, às vezes, fossem pro cinema, pra uma sala, que eles vão colocar em uma sala pra poder disputar o Oscar, né? Que eles não são bobos. Mas são filmes que iam entrar na disputa, que eles estão pegando diretores grandes pra fazer projetos grandes pra Netflix, né? Teve esse dos Irmãos Coen, tem o Roma do Cuarón, que saiu em dezembro. A Netflix tá cada vez mais importante, porque ano que vem. Acho que ano que vem tem o filme do Scorsese com Al Pacino, com De Niro, e cada vez mais Netflix tá, meu Deus, lançando muito filme. Eu assisti também em novembro, eu assisti Operação Overlord. Ai, Ival, boa. É bom mesmo? Cara, me impressionei, cara. Me impressionei. O filme é muito bom. É muito bom, os personagens são bons, você se apega aos personagens, é legal. E ele consegue trabalhar muito bem, tanto em determinados momentos, onde ele funciona como um filme de guerra, cara. Ele consegue trazer toda aquela filha da putagem nazista, cenas de combate, cenas de perigo que te assustam não por ser terror, mas porque, meu, é situação de morte, é missão que você vai se fuder, é perigo constante. E ele também consegue trabalhar muito bem quando ele começa a abranger aquela parte de terror, meio sci-fi, sabe, com aqueles experimentos nazistas, dos super soldados. E é foda porque ele consegue trabalhar muito bem com os dois negócios, tanto junto quanto separado, entendeu? Ele não fica caindo ali, aí do nada o filme dá uma melhorada, depois decai de novo. Não, ele consegue ir muito bem trabalhando com todos esses dois pontos. E, cara, eles usam de efeitos práticos, velho, na maquiagem dos monstros e em várias coisas no cenário. E, meu, isso deu um toque muito foda. É uma coisa que eu falo, muito filme de terror que a gente comentou, a gente acabou de falar da Freira, enfim, Slenderman, o caralho, que seja uma penca de filme. Galera, vocês têm que tomar vergonha na cara, diretores de filme de terror. E, meu, caralho, com efeito prático, você consegue dar sensações de realismo, transformar um filme numa coisa tão boa. Toma vergonha na cara e para de ficar apelando em tudo pra CG, porque isso não compra, cara, isso não assusta. E Operação Overlord, quando vocês assistirem, e eu recomendo que vocês assistam, vocês vão perceber o que eu tô falando, cara. É muito foda, os efeitos práticos são muito bons desse filme. Essa galera precisa assistir Ash vs Evil Dead. Puta que pariu. Olha, a menção maravilhosa, cara, concordo plenamente. Mas, também em novembro, tá? Eu tô elogiando um aqui, mas eu vou falar mal de outro. Só pra fechar com chave de ouro, eu, mestre do horror, eu assisti Cadáver também. E, ai, cara, que pena, velho. Que pena que você assistiu, né? Que pena, não deveria ter. Ele apresentou uma ideia legal, cara. Apresentou uma ideia que eu parei e falei, putz, o que será que vai sair daí? Mas o que eles realizaram é bizarro. O filme é muito previsível, cara. E eles trazem elementos que você olha e você fala, esse elemento é interessante, pode ser muito bem trabalhado. Só que ao mesmo tempo eles cagam. A protagonista do filme, ela toma uma medicação X lá, porque ela teve um acidente lá no trabalho dela, que era policial, então ela tem um trauma, e ela tem visões. Em vez de eles trabalharem com isso pra tentar criar uma constante dúvida em quem tá assistindo, você não saber se é real o terror, ou se é coisa coisa da cabeça dela, porque ela toma medicamento, porque ela tem um trauma. Não, eles de cara já mostram que a cadáver realmente é um demônio que tá viva, tá lá esperando pra atacar quem tiver na frente, e ao mesmo tempo fala que a menina é louca. Ou seja, ele não acerta nem de um lado e nem do outro. E é bizarro porque na questão de terror, que é o mínimo que o filme poderia fazer, né, dar susto, apresentar alguma coisa realmente assustadora, ele erra também, porque o filme é bizarro. Tudo, cara, todo o momento você consegue prever que vai acontecer um jumpscare aleatório ali. A cadáver, de fato, ela incomoda. É bem feio, tá bem feita. Aquela coisa bizarra ali é assustadora. Mas o que ela faz, cara, da metade do filme pro final é descartável. Mais um filme de terror que não vai pra lugar nenhum. O saldo de terror tá bem negativo esse ano, hein, Val? Ruim. Na verdade, todos os anos são, né? Vamos falar a verdade. Todos os anos tem muito mais filme ruim do que filme bom de terror. Que é uma pena, né, pra quem gosta do gênero. É, exatamente. Mas vamos pra dezembro, vamos pro mês final do ano. A gente teve Aquaman, que eu acho que é o principal lançamento do mês, né? Que a gente comentou no filme, no podcast de super-heróis. A gente teve Bumblebee, que é o primeiro filme derivado da franquia Transformers, né? Que tá indo muito bem de crítica, por incrível que pareça. Estão falando bem do filme. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Qual que é a participação do Michael Bay nesse filme? Zero. Então isso explica a crítica. É zero. Ele não tá envolvido nesse filme. E a gente teve dois lançamentos na Netflix que eu acho que são bem impactantes. Teve muita divulgação, por exemplo, na CCXP agora desse ano, que foi Caixa de Pássaros, né? E tem Mowgli, que é uma nova versão do Mowgli, que é dirigida pelo Andy Serkis. Eu assisti os dois e eu vou dizer que eu não gostei muito de nenhum dos dois. Tá, o Caixa de Pássaros eu achei ok, mas o Mowgli eu não gostei. O Caixa de Pássaros eu achei legal também. Eu não achei também nada muito surpreendente assim e tal, mas é um filme que passa. A Sandra Bullock, né, cara? Pra mim ela é foda, velho. Então, tem que concordar. No Oito Mulheres e um Segredo, ela tava no automático, ruim. Ela tá no automático ruim, total. Ruim demais. Ah, mas nesse eu não tava, não. Nesse eu achei que ela entregou. Não, eu não vi, então eu não sei. Nessa ela mandou muito. É que assim, o filme tá gerando. Tem muita gente discutindo esse filme, tá dando muita. Ele já é o filme mais visto na Netflix nos 7 primeiros dias, eu acho, alguma coisa assim. E muita gente tá assistindo, tem muita gente que tá falando muito bem, que gostou muito, tem muita gente falando mal, o filme é ruim. Eu acho que o filme, ele passa, assim, tem umas cenas, uns problemas de roteiro, assim, que você vê como é uma adaptação de o livro, né? Talvez eles não tenham tanto tempo pra contar em tela, então passa. Tem toda a questão de você ter um mundo pós-apocalíptico lá e não saber qual que é a causa real do problema. E tem muita gente que não compra essa ideia. Mas eu acho que a atuação da Sandra Bullock é muito boa no filme, vale a pena. Tem outros atores, tem o John Malkovich, mas também o papel dele não é muito importante. Tem a Sarah Paulson, tem uns atores bons no filme. E, assim, tem cenas legais, mas ele tem um problema que eu acho que tem que ser muito bem feito pra funcionar no filme, que é não contar a história linearmente. Não contar direto, tipo, ele não conta o presente, não conta o passado pra depois ir pro presente, ele conta um pouquinho de cada e vai misturando, assim, intercalando, e tem hora que isso me tirava do filme. Sim. É, porque isso é muito cara de, sei lá, véio, de série, seriado, sabe? Você fica muito serializado o filme, sabe? Realmente, eu também, assim que eu tava assistindo, eu falei, pô, mano, dá pra ver muito, que é a adaptação de um livro, né? Então, tipo, dava pra ver bem que parecia que tava pegando trechos do livro, sabe? E colocando na tela. Eu não sei vocês, é opinião pessoal minha, mas sei lá, o perigo que o filme abrange é foda, caralho, você olha e você morre, pô, beleza, mas ao mesmo tempo eu não comprei, tá ligado? Eu achei interessante essa questão de você ter que se virar sem olhar, porque o fato de você olhar pode te levar a se matar, eu achei interessante, mas ao mesmo tempo eu queria ter visto mais desse perigo de alguma outra forma, entendeu? Quando começou a aparecer aquelas pessoas bizarras dizendo, não, você tem que olhar porque você vai ver um negócio bonito, não, vem cá, eu pensei que elas trariam mais perigo do que simplesmente você só falar, não, tem alguma coisa aqui que se eu abrir o olho eu vou morrer. Não que seja ruim, mas não sei, também meio que, sei lá. Tipo, grande parte daquele momento no barco é parado. E é difícil não. Não, mas essa cena do barco, ela por exemplo, essa eu acho que é uma das principais do filme, que é a travessia do rio. Ela funcionaria muito mais se ele não estivesse cortando por passado toda hora, se ela fosse contínua. Puta, aí essa cena fica boa. Tanto que é uma das coisas que quem leu o livro reclamou muito, ou falou que no livro é contínuo o negócio, não tem esse vai e volta. E por isso que funciona muito melhor. E em termos de comparação, o Caixa de Pássaros e o Lugar Silencioso tem a perca de um sentido contra alguma coisa que é diretamente ruim pra você se você utilizar ele. Então, se você comparar os dois filmes, o Lugar Silencioso é bem melhor. Sim, sim. Sem dúvida. Mas a diferença é o quê? No Lugar Silencioso, o fato de você cometer um erro que é fazer o som, você vai atrair aquele perigo iminente. Então, você vai saber que ele vai estar se aproximando, ele vai te atacar, ele vai te matar. Nesse filme, não. O perigo é constante. Você não pode olhar. Então, você vai ficar o filme inteiro sem olhar. Não tem muito que você cometer um erro. Só se você tirar a venda e olhar. No Lugar Silencioso não tem o flashback, né, cara? Então, também é uma coisa que ajuda muito. Dá muito, né? Construção do filme, né? Sim, não. Tá certíssimo, certíssimo. E o Mowgli? O Mowgli, a expectativa era alta porque é um filme que tinha um elenco muito bom. Benedict Cumberbatch, tem a Kate Blanchett, tem o Andy Serkis, que é o diretor do filme. É um cara que manja muito de captura de movimento, né? E deram um filme que ele gosta de fazer, um filme de captura de movimento, pra recriar a história do Mowgli. Eles criaram uma história mais, acho que é mais adulta, ela é mais dark, sabe? É mais, sei lá, mais pra baixo do que a gente tava acostumado a ver. Principalmente se você levar em comparação que teve um filme recente do Mowgli live action, né? Vamos dizer assim. Que é que o John Favreau dirigiu, que é muito bom. E se você comparar com esse perde muito. É um filme ok, ele passa. O ator que faz o Mowgli, ele manda muito bem. Só que eu não gostei muito do CG do filme, da animação gráfica. Eles tentaram trazer muito da característica facial do ator pro animal. E tem vezes que isso não fica legal na tela. É, e isso que eu não entendo, né, cara? Já saiu um filme recentemente, pra que mexer nisso de novo? Sei lá. Mowgli é uma história, deve ser uma história sem direito autoral, né? Não, a história de Mowgli já tá em domínio público, mas assim, eu me pergunto pra que tantas abordagens do mesmo personagem, sabe? Dá um tempo das pessoas respirarem. Esse foi bem, bem, bem perto mesmo, uma da outra. Mas é um filme, assim, Netflix, né? Se você não tiver nada pra fazer, assiste, dá pra assistir, mas não... Em termos de comparação, mesmo porque já teve um filme muito bom do Mowgli recentemente, fica meio bem pra baixo, bem pra trás, sabe? E o que eu esperava mais desse, porque é um cara... tem o Andy Serkis, que é o cara da captura de movimento, talvez um dos caras que mais entende disso na indústria, né? Não só pros seus personagens, né? Pela produção mesmo, o cara manja muito. Mas uma coisa é ele atuando e outra é ele dirigindo, comandando, exatamente. É. Assim, o que eu queria ver desse filme é ver ele na direção. Eu ainda não vi o filme, porém, eu não tô muito empolgado pra ver, sabe? Ele é um filme bem lento também, arrastado muitas vezes. Bem, tem que estar... O Christian Bale tá no filme também, ele é um dos principais, né? É o Bagheera, a Pantera lá. Mas enfim, tá lá, né? Eu acho que não... As críticas não foram muito boas mesmo, e tem os motivos. Quando você assiste o filme, você percebe que ele é bem arrastadinho e... Bem, vamos pensar no John Favreau, que eu acho que é bem melhor. Acho que é isso, né? Vamos fazer um top 3, que nem a gente fez da última vez. Mas a gente inclui todos os filmes do ano ou inclui só os que a gente comentou aqui? Só os que a gente comentou aqui, porque os de herói a gente já fez um top melhores filmes de herói. A gente já escolheu, um top, né? Já fez um top Guerra Infinita. Top Guerra Infinita. Guerra Infinita é o melhor, mas tudo bem. Bem, top 3 dos filmes do ano que vocês assistiram. Beleza, vamos começar. Um Lugar Silencioso, Hereditário e Buscando. Ai, puta, que copião, velho. Dos filmes que eu vi, são esses também, cara. Boa. Hereditário, Buscando e Um Lugar Silencioso. O meu vai um pouquinho diferente, mas não muito. Buscando, Jovens Titãs em Ação e Suspense. Não, mentira. 3 Anúncios para um Crime. Puta, filme foda, cara. Cara, eu não tava esperando. Mas eu fiquei surpreso. Eu tava esperando. O que que você não tava esperando? Eu vou colocar Infiltrado na Clã. A minha opinião, porra, eu esqueci como Infiltrado na Clã, sou idiota. Mas... Não, então, exatamente, eu achei que você ia falar esse filme. Então eu vou refazer, porque isso aí não, mentira, pode fazer. Não, pode ir lá. Pode ficar à vontade, cara. Eu vou ficar com Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã realmente foi um filme que impactou muito em todos os sentidos. Além de ser muito bom, é Um Lugar Silencioso e Buscando, desse que a gente comentou. Acho que não vou fugir muito deles também, não. O que a gente pode traçar aqui é que Buscando foi um filmão da porra, né, cara? Que foi citado nas 4, né? Valeu, né? Buscando é foda, assistam. E também é um filme que eu acho que não foi muito comentado aqui no Brasil. Nada, eu vi pouquíssimo. Eu sei que ele saiu no cinema, de fato, saiu nas grandes salas, mas deve ter ficado pouco tempo, mas é um filmão, cara, assistam Buscando. Cara, eu peguei esse filme pra ver assim, sem saber de nada do que se tratava. Bem, é isso aí, falamos dos filmes de 2018, 2019, pelo que a gente está vendo, vai ter muito lançamento, não só de filmes de heróis, mas muito lançamento de filme que a gente está aguardando.